depois de um ano de atividades, né? Dando sequência ao segundo ano, esperando que possa ter sucesso para o ano que vem, alcançar um novo público, uma nova consciência política, uma nova perspectiva de luta, né? Até nesses movimentos aí, nesses momentos de tensão, de manifestos, de reivindicações da molecada, que muitas vezes reivindica nada, né? Por questão do barulho. E aí até o tema da atividade de hoje, acho que tem a ver com isso, né? Uma perspectiva histórica, libertária da história. Porque a história seria uma das nossas armas, como questão de luta. Né? Nós temos uma referência do passado para a gente ver onde foi nossas cagadas e onde foi nossos acertos. Acho que a história serve para isso também. Né? E a gente nos ensinar também a olhar com o olho do quilombola, o olho do operário rebelde, não apenas do olho do submisso, o olho do olhar sempre para baixo, olhar para cima, nosso chefe. E aí está o Júlio hoje para falar sobre esse tema. Não sei se é isso que você vai tratar, né? Mas acho que é essa a ideia, né, de ver sempre a história como um artifício de luta. Tá? E aqui é a Biblioteca Carlos Odeguer, mais uma vez a gente faz o convite a todos, né, para estar participando da biblioteca, das atividades que nós propomos, das consultas, né, os nossos livros, os materiais, e vai rolando também mais atividades, né, rolando durante o ano. Tá. Já antecipando que dia 29 já tem, mês que vem já tem uma entrevista sobre anarcofeminismo lá em Santos, na Vila do Teatro. Né? Tá, então vai ser a próxima por enquanto. E a gente vai estar passando esse caderninho aqui, que para quem quiser deixar o contato com a biblioteca, para a gente estar se aproximando mais, né? E também para quem tiver ter alguma proposta, para estar utilizando esse espaço aqui, né? Esse espaço bem aberto, né? Para a gente estar construindo a história desse espaço em conjunto. Né? E a gente vai estar passando esse caderninho também, quem quiser deixar um contato, um nome também, deixar alguma sugestão, alguma crítica, tem um espacinho aqui também. Sugestões sempre são bem-vindas, porque... E a gente está com muito prazer receber o Júlio hoje, um companheiro aqui de muitas lutas aí já de muito tempo, né? E a gente vai estar conhecendo o espaço hoje, ele é aberto também, né? Então a gente está muito feliz de estar recebendo eles aqui. E... acho que eu posso passar já a palavra para o Júlio, né? Bom, boa noite. Boa noite, meu nome é Júlio. Formação, eu sou historiador etnólogo, de coração anarquista, que assim, essa questão que eu estou apontando, de começar a discussão sobre história da perspectiva libertária, eu venho acompanhando já de um tempo, primeiro de ver uma série de confusões, assim, de ver o desejo de apropriar de termos, concepções que são nossas, que são nossas enquanto classe, do proletariado, dos trabalhadores, né? Os caras se apropriam para eles. E também a necessidade de a gente ter a história como instrumento a nosso favor, na ação direta. Por quê? Eu não tenho dúvida que esse ano vai ser um ano. Um ano difícil, um ano de combate, entendeu? Um ano que a gente ir para a rua mesmo. Inclusive, fica livre de informes, a gente está, né, começando com o Comitê Popular da Copa, aqui em Santos, já teve uma reunião semana passada, vai ter outra quarta, agora às 19. Já estamos na luta contra o túnel de bom tempo. Dia 19 tem audiência pública, terça-feira, lá na Arena Santos. Importantíssimo que a gente guarde já lá para dizer não também, porque esse turno vai literalmente fuder a vida de todo mundo, sabe? Vai jogar no centro de Santos uma tonelada de um trânsito que vai acabar com as pessoas, vai acabar desse lado aqui no Guarujá, um deslocamento populacional gigantesco, vai impactar o meio ambiente. E a gente ter essas informações e partir para a luta é essencial. E a história é que ajuda a gente a ir para a luta sem medo. Depois eu vou com uma ação direta, eu vou sem medo, porque eu conheço a história, eu sei o que eu estou fazendo lá. E pegando o gancho pelo que ele colocou assim, dos zapatistas, né? O que transforma os zapatistas numa coisa única? Eles são uma revolta que começa exatamente pela identidade histórica. Ele pode falar isso melhor do que ele foi em loco. Mas a identidade sapatista, ela é o foco da rebeldia. E quando eles pegam e eles fazem opção pela autonomia, é porque isso está intrínseco, faz parte da identidade deles. Né? E a gente precisa, nós precisamos construir a nossa. E a nossa primeira coisa é roubar, é literalmente roubar mesmo. Roubar da mão da burguesia história, se apropriar dela. Né? E aí eu começo conversando assim, vou bem para a discussão que é técnica de história, mas a gente vai daí para algumas conclusões. Né? Quando a gente vai para a escola, a primeira coisa que a gente vê é aquela classificação da linha do tempo, né? Para história antiga, história medieval, moderna, contemporânea, aquela linha da história. E aí, assim, eu comecei meu questionamento. Isso quando eu estava na faculdade, quando tinha aquela a linha da história, assim, o professor colocava na lousa, aquela linha gigantesca, né? Ocupava a lousa de lado a lado. Aí colocava assim, história, a partir do nascimento da escrita. 5.000 anos antes de Cristo, até o mundo contemporâneo, hoje. Aí eu ficava pensando, por isso chega a 7.000 anos, né? Aí eu perguntava, mas quanto tempo o homem está na face da Terra? Aí a resposta é que como o homem índio, né? Mais de 1 milhão de anos. Homo sapiens, há cerca de 500 mil anos. Homo sapiens sapiens, que somos nós, 200 mil anos. Tá? Homo sapiens sapiens, organizado dentro de uma cultura que a gente vai chamar de civilização, próximo disso, 50 mil anos. Certo? 50 mil anos. Ou seja, a escrita, o Estado, a religião, todos os valores que vocês carregam com vocês, tem cerca de 7 mil anos de idade. Ou seja, eu falo para vocês que por 43 mil anos o homem viveu sem. Pegando o homem, o Homo sapiens sapiens, viveu sem Estado, sem exército constituído, sem a moral que nós temos, a nossa moral social burguesa, e principalmente sem o conceito de civilização. Certo? E hoje, a arqueologia está provando que essas comunidades antigas não eram tão primitivas como se fala, como se tem aí. Por exemplo, é fato que qualquer livro de história fala que existiam cerca de 5 milhões de pessoas morando aqui no Brasil antes de chegar no português. Mentira. O Vieira de Castro, os últimos trabalhos dele, atestou que eram pelo menos 18 milhões de pessoas. Aí todo mundo fica tocado pelo massacre dos judeus na Guerra Mundial, né? Foram 6 milhões. Os indígenas aqui sobraram, hoje tem 1 milhão, a gente sendo muito otimista, massacraram 17 milhões. Certo? 3 vezes foi o massacre judaico. E a gente não chora por isso, ainda chama de vagabundo e acha que eles não têm direito à terra. Certo? Eu falo a gente, óbvio que eu estou dizendo que vocês pensam assim. A sociedade nacional pensa assim. O Estado brasileiro pensa desse jeito. Certo? Por quê? Porque ele trabalha com balizas, apropriando de coisas que nós não podemos ter para nós. Aí eu abro depois para a gente conversar, porque só uma introdução que era todo mundo falando e a gente conversando. Primeiro, o conceito de civilização. Isso é papo furado. Civilização é branco, heterossexual, cristão, europeu. Tá? O homem não precisa de civilização. A civilização é uma criação basicamente do iluminismo do século XVIII, o conceito de civilização. Tá? E aí vêm valores que não correspondem ao total das comunidades humanas do planeta hoje. O conceito de humanidade. Eu não faço parte da humanidade, me recuso. A humanidade também ela é branca, heterossexual, patriarcal, europeia, ocidental. O conceito de natureza. Não existe natureza. Existe ambiente físico. O conceito de natureza foi criado no século XVIII para associar o ambiente físico à mulher e justificar o domínio do homem e do Estado sobre a mulher. Mãe Natureza. Para entender de alguém, vocês acham que a natureza é boazinha? Ela é má? Isso é tudo conceito humano. O vulcão explode e vai todo mundo. Burgueses, proletários, tudo para o inferno, não. Explode e vai. É o ambiente físico que existe. Então, nos livrarmos dessas coisas, começa a apontar para a gente que tudo isso que está vendo é uma construção, todo esse ambiente que estamos aqui, esse arranjo social, urbano, arquitetônico, ideológico, é uma construção para justificar a burguesia. E ir para cima, destruir isso, é uma atitude de transformação. Vamos pegar assim, só para a gente começar, sabe, eu estou junto com o debate do conceito que a gente vai percorrer da conversa e aprofundar, né? Conceito de pré-história. A história só surge com dor escrita. Não é isso? Qualquer lugar, a ciência só é... Então, a escrita surgiu, eu falei, 5 mil anos antes de Cristo. Então, 5 mil anos antes de Cristo não tem história. É? Aí o pessoal chama isso de pré-história. Eu costumo dizer que pré-história não é uma datação. Pré-história é um conceito ideológico. Pré-história é um termo que foi criado para definir todas as populações que não têm escrita. Pergunto para vocês, um sertanejo do interior do Nordeste é pré-histórico ou não? O que vocês acham? É totalmente pré-histórico. Totalmente pré-histórico. Totalmente. Uma criança não alfabetizada é pré-histórico. Não está incluso na história. Por isso, o indígena é pré-histórico. Por isso é tão fácil pisar e varrer essas pessoas. Elas não estão inclusas na história. Pelo simples motivo de que não tem registro. Atentem a isso. Porque nós somos basicamente todos aqui letrados, né? E temos a atitude de achar que a nossa história dá conta da história da população interior do Nordeste que não escreve, da população lá no fundo da África, no meio da Ásia, de regiões afastadas, das crianças de periferia. A história oficial não dá conta, porque essas populações são pré-históricas. Pré-históricas. Elas não estão na história ainda. Ah, como é que nós vamos levar? Nós vamos levar a história para elas. Eu digo nós do Estado. Então a gente chega lá, alfabetiza o sujeito. Quem é teu herói? O cara fala Lampião. Não, não é Lampião, não. É do Pedro I. Chega lá no meio do Nordeste. Quem é teu herói? Ah, meu herói, não, é um monte histórico. É o Zumbi. Fala, não, não é não. É Ulisses Guimarães. Certo? Por quê? Porque Lampião é pré-histórico. Qual o registro histórico que ele fez? Escrito. Ele é pré-histórico. É um impulso pré-histórico. Tudo isso, as 10 revoltas de líderes como Jerônimo, Zapata, são seres pré-históricos. Estão antes da história. Eu podia dizer ahistórico, para não dizer que estão pré-histórico porque... Não porque eles são inferiores, é porque foi negada a história a eles. É negada a história. Essa negação da história, ela é estritamente, ela é totalmente planificada. Para quê? Para justificar o domínio das populações. Justificar a expulsão dos índios da terra. A opressão do branco sobre o índio. A opressão do homem sobre a mulher. A opressão a escravidão. De identidades nacionais inteiras, né? Então você pega países da África, todo mundo fala assim, pô, que banho de sangue foi em Uganda, né? Mas ninguém fala que foi a França que montou aquele banho de sangue, quando pegou e colocou a única tribo letrada, como a língua daquele país, como o hino nacional daquele país, como a história daquele país, e ignorou simplesmente 80% da população que não lia, não escrevia, não produzia o modo ocidental. Então, esse início de discussão coloca assim, é pra, nós temos esse outro olhar, que a primeira olhada a gente pensa assim, cara, mas isso acaba com tudo que eu acredito, né? Acaba até com pessoas que nós anarquistas acreditamos, né? Não é? Porque a gente fala assim, o princípio do humanismo. Ele não está no pensamento libertário, no pensamento socialista, o princípio do humanismo, o princípio de uma civilização futura. Né? Eu falo, não, não é isso, a gente tem que construir outras coisas. Construir outras coisas. E nos munir da informação histórica como ela é. Isso significa saber que essa história que está aí, refletida nos bancos escolares, nos programas de televisão, não é a nossa história, é a história da burguesia. Perfeito? Então eles vão chegar e falar assim, os Black Blocs são terroristas. Nós falamos, não, eles correspondem a uma outra tradição histórica, uma tradição de resistência, que é mais antiga que a tua. Certo? Mais antiga que a tua. Eles podem pegar, ir lá, pesquisar, dar uma conversa no lugar. Quando começou essa história, o pessoal começou a falar de Black Bloc nas TVs, comecei a pesquisar na internet mesmo, não era muito cultura disso não. Aí eu descobri, por exemplo, uma batalha da IG, aquele IG Notícias, que a primeira vez que apareceu o teu bloco negro no Brasil foi na greve de 1917. O estado de São Paulo, quando teve a morte do sapateiro lá, o Batis, falou assim, olha, o bloco negro está na rua, e óbvio que usava esse termo para falar sobre a crise. Está na rua e está incontrolável. Certo? Então, os caras fazem ressurgir a coisa hoje, né, com a leitura que eles querem dar. Né, e muitos entre nós acabam acompanhando isso por não conhecer a história. Por achar que o Black Bloc é uma novidade, né, que surgiu nos últimos 30 segundos. Não, é uma existência longa. Na Alemanha, nos anos 70, os caras estavam lá, certo? No movimento de globalização da década de 90, já estava lá. O que está acontecendo agora é simplesmente um ressurgimento de um movimento diante da necessidade de ação de rua e para passar por cima de uma tradição pacifista que é mentirosa. Certo? Que ela era a tradição só da burguesia, não é nossa. O neguinho vai numa marcha, lembra disso, de ser gritado, e quer passar, parar a marcha, vai ter pau para a polícia. Certo? Óbvio, cara, o policial ele só tem duas formas de competir o bate-pau para ele, e é com treinamento. Tá? A primeira é, deixa passar, é um bando de idiota. A segunda é, provocação, eu vou reagir, é ironia. Eles não pensam diferente, com treinamento. Então, por favor, se havia algum jeito em algum lugar, e algum imbecil, vamos passar, bater pau para a polícia, fala, meu, para, cara, você está pedindo para apanhar. Certo? Então é isso, isso é uma introdução, sei que não tem conta de 70% do que eu quero falar, exatamente o que eu não quero falar, eu quero que vocês falem, e a partir do que a gente conversar, a gente vai pegar e construir isso daqui. Porque também tem outras coisas que nós incorporamos. Numa roda, uma vez eu estava, assim, logo depois daquelas marchas de junho, né, a gente pegou, teve um grande problema com a extrema-direita. Mas então, o pessoal estava aqui, aí depois que a gente conseguiu, assim, dentro da discussão, fazendo com que a direita saísse do movimento central dos movimentos sociais, eu vi assim quanto pesa essa falta de conhecimento histórico. Aí numa roda, eu vi, olha como é que a galera se apresentava. Eu sou fulano. Pois é, fulano, tudo bem? Pois é, eu fulano sou socialista libertário. Eu sou fulano, pois bem, fulano. Eu fulano sou anarquista. Outro lado, ah, eu sou só libertário. Porra, mano, vocês falaram a mesma coisa. Certo? Os três falam exatamente a mesma coisa. Então, o que é ser libertário? Aí fica uma provocação para vocês. O que é ser libertário? O que é ser anarquista? O outro chega para mim e fala assim, na mesma hora, eu falo, eu sou socialista, eu sou comunista, eu aposto que a maioria não sabia. A outra nada comunista e dizer que não é anarquista. É. Olha para o cara, pô, comunista libertário. Vocês estão dizendo tudo a mesma coisa. Você não sabe o que está falando. Aí, por exemplo, a marcha que a gente fez, eu mesmo tinha uma menina da Anonymous, levantou e falou assim, né? O manifesto do Anonymous Internacional diz que nós temos que lutar para estabelecer um governo mais justo. Eu falei, não, eu não peguei isso. Me dá esse escrito, esse manifesto. Você não sabe o que está falando. E a gente fica reproduzindo, ao invés de pegar, e unirmos a nossa história. Depois da nossa, a nossa proletariado, enquanto mulher, enquanto negro, enquanto índio, enquanto anarquista, construir a nossa história, conhecer ela. Né? Seria basicamente isso, E pensa assim também, que eu quero colocar muito isso, essa palestra, essa conversa, é principalmente uma arma, a gente vê como isso, uma arma para ação direta. Como a gente vai estar chegando lá, e o cara fala, não me representa o partido de esquerda. Não, ele saca a bandeira do Brasil e canta o hino nacional. O que tu faz? O que é com isso? Certo? Se você conhece a história, sabe que o sujeito ali é fascista. Imagina ele olhar para o teu lado e falar assim, não, ó, eu sou um inimigo do cara do partido. Não sou de partido, mas tu é meu amigo. Certo? E muitas vezes no meio daquela galera de partido, tem pessoas com que eu posso fazer um trabalho, porque tem noção de classe. E eu não quero uma partidária de direita liberal. Não quero. Não quero. Eu milito tranquilamente como comunista. Não vou militar com a partidária liberal. Isso não quer dizer que eu vou votar no cara. E no partido dele, vou segurar a bandeira dele. Não. Mas a gente vai trabalhar juntos, sim, contra o Estado. Agora, uma partidária liberal, uma partidária fascista, ele não quer a mesma coisa. Ele quer tomar o poder. Um projeto de classe, para a burguesia, outra coisa. Isso tudo é provocação, tá? Para a gente continuar. Anarquistas são fascistas. Anarquistas vêm do proletariado. O anarquismo, ele é sim, ele foi criado pela experiência dos operários. Então o cara dizer que ele é anarquista liberal de direita, ele não é anarquista. Ou pelo menos não é o meu anarquismo. Não quero papo nem conversa com ele. Outra coisa, o anarquismo, ele vem do grande berço do socialismo. Ele é uma espécie de socialismo. É? E é colocando essas coisas assim, e essa coisa do história da perspectiva libertária, é exatamente para colocar essa perspectiva de forma clara, objetiva, para ações. Ações concretas. Não tem como o anarquista ser a favor da construção do túnel, que vai gerar progresso, porque o anarquista é contra o progresso. Certo? Não tem. Não tem. Esse cara fala assim, não, mas eu defendo o progresso, você não é anarquista. Você é positivista. Tá? Por quê? Conversa depois. Aí, pergunta, debate, escolta de mim, a gente quer. A ideia é essa, isso é só uma introdução. Acho bem que você falou, eu estava até essa semana, tem essa questão do como o marxismo também se apropria desses valores de civilização, progresso, e como isso está presente, né, até. Se a gente for ver hoje o PT, é uma extensão de tudo isso, né? O neodesenvolvimentismo. Né? Você quer atropelar, né? Então fazer o túnel, beleza, vai. O cara está contra lá, o cara do PT hoje, uma simples, um simples consenso político ali de querer atrapalhar o outro partido lá, tal. Mas ideologicamente o cara é a favor, para o progresso. Né? Então, eu estava vendo até uma palestra do Zé Paulo Neto, que é um deus dos estudantes de serviço social, né? E é um marxista, né? Um declarado. Durante a palestra ele afirmava assim que eu sou a favor do progresso. E não me venho falar que não existe progresso, porque existe. Quem fala que não existe progresso é aqueles antropólogos que não tem nada a fazer, ficam na universidade e não. Né? Aí ele começou a fazer comparações assim, se você não gosta de progresso, vá para o mato, não acenda o seu cigarro com bique, bata pedra, né, e faça o fogo. E aí você vê o grau de irresponsabilidade, nem responsabilidade, é de idiotice, né? Porque isso é a posição. Não, tudo bem que o cara tem uma posição de defender um progresso técnico, industrial, tecnológico, mas isso ele acaba absorvendo como se todos esses progressos técnicos fossem benéficos do ponto de vista civilizatório. No caso, não é. Progresso técnico, muitas vezes, ele pode, como a gente vê hoje em dia, uma situação totalmente ao contrário, né, do que a gente desejaria, né, enquanto libertário. Todo mundo que se diz marxista é marxista. todo mundo que levanta a bandeira vermelha. Se o burguês levanta a bandeira vermelha, é o marxista. E aí eu vou julgar o marxismo pelo que ele disse. Não, não vou julgar o marxismo. Só que até o Marx, ele, a gente tem os escritos do Marx e ele coloca muito bem isso. Essa questão. Essa questão do progresso, essa questão da civilização, essa questão de como ele defendia os Estados Unidos, por exemplo, a expansão territorial dos Estados Unidos. Mas para era uma, mas tem que ver o contexto histórico dele, né? Ele acreditava ali no meio do século XIX que aquilo ia ser um progresso para o proletariado. Ele defendia o progresso. Aí tem a tensão entre Marx e Bakunin, né, na questão ideológica. Aí, por exemplo, Marx ele vai defender que os países chamados imperialistas, onde entra realmente o termo civilização com efeito no final do século XIX, né, a partir de 1850, que para que os países menores pudessem prosperar, os imperialistas tinham que invadir sim. Então, justifica até a questão do pan-germanismo. E depois vai ser defendido pelo nazismo, vai lembrar disso. Sim, só que a questão do Marx é outra época, outra questão. Então, só que ao mesmo tempo ele está defendendo o capital. Lembrando que qual é o grande contradição do Marx com o Bakunin? O Bakunin vai defender o Lupin proletariado, no caso. Quem vai ser o Lupin? Os povos que estão sendo massacrados. Marx acreditava que só haveria uma sociedade sem classes depois do capitalismo. Ele não acreditava que, por exemplo, a Revolução Russa nunca teria acontecido. Que o bolo do czarismo ali e o proletariado se organizou ali. Não precisou haver uma puta de um avanço liberal ali. Sim. Foi um erro histórico da parte dele, mas o contexto que ele vivia, né, permitiu que ele raça dessa forma. Né? É interessante a gente ver isso. Ao mesmo tempo que o Marx pensava assim, tinha pessoas pensando contrário à ideia dele. Né? Que nem o caso do Bakunin, não vai levar a análise econômica, análise da realidade do que é o capitalismo, o Marx, pelo menos para mim, acho que é correto. Agora, a análise que ele vai fazer de como superar o capitalismo e até a ideia, né? Como ele está discutindo aqui, etapismo, né? Não tem que atingir o capitalismo para depois, não, isso. Pode nunca absorver isso. A questão mas até por uma questão dialética, o marxismo está sempre se renovando, né? Assim, Marx essa posição. A questão é o Marx, para poder fazer essa análise que eu faço, eu usei o marxismo. Nenhum problema. Por exemplo, para mim, um dos livros mais libertários que eu li, eu gosto muito, é A Origem da Família, o Terá Privado do Estado de Lênin. Certo? A análise que ele faz ali te dá um instrumento para compreender tudo isso. Essa gente que eu falo, jamais seria possível se eu ler Engels e compreender o que ele colocou ali. O Engels tem uma conclusão que é muito interessante. Ele fala assim, a partir dos caras pegam, eles concentram a propriedade na mão de poucos, e naquele momento alguém lidera, porque ser coitado da propriedade, quando eles colocam isso aí, esse que liderou reconstrói e modela o mundo à sua forma. Essa análise está corretíssima. Não tem como pegar e discordar dela. Ou quando o Márcio ele constrói o conceito de civilização hidráulica, pô, cara, bola dentro. Eu acho que o Márcio chega a ser libertário quando ele fala isso. Ele fala assim, ó, as civilizações antigas, a procura de água para sobreviver, certo? Elas vão ter uma tendência, esse modo de produção hidráulica, as primeiras civilizações antigas, né? Vão ter uma tendência a ter um único Deus, um único Estado, é o faraó, chefe supremo, que ele mobiliza uma grande energia, um grande trabalho para achar o chão sobreviver. Essa análise é correta, perfeito? E quando a gente critica Marx, óbvio que é o momento histórico dele. E também é a releitura que fizeram de Marx, aí sim, o marxismo-leninismo. Isso é paulada. Da minha parte, pelo menos. Porque Lenin reescreveu Marx ao seu interesse, para justificar a Revolução Russa. A contra-revolução russa. A contra-revolução russa. Isso é batido. É, tanto que quando Marx poderia ter traduzido. Isso é uma coisa muito interessante. O capital do russo, ele procurou o Bakunin. E foi uma coisa assim que o cara procurou e fez questão de pagar. Certo? Então, por mais que eles fossem antagônicos, inimigos de uma série de coisas, um sabia onde o outro. Onde a análise do outro combinava e batia. Vale até atenção, não só o Bakunin traduziu, acho que não chegou a traduzir toda a obra, né? Mas traduziu acho que para um ou dois capítulos do Capital, para o russo, ele era anarquista, inimigo entre aspas, na questão política, não nessa visão econômica. E o Cafiero, que era outro anarquista no Rio, no, na Itália, vai fazer uma edição popular do Capital. Por quê? Porque ele achou que ia, ele foi bem verdade, não. O Proletariado era uma leitura muito densa para o trabalhador. Daí fez uma edição popular, mas com autorização e aprovação do Engels, inclusive. Não, enfim, tinha falado progresso, como o progresso ele é imposto, né? O progresso foi imposto para as culturas, para os povos. Quer dizer, mesmo que a gente quisesse não viver no progresso, voltarmos assim, a gente não tem como, porque o próprio progresso já destruiu metade ou quase todo o planeta. Então não tem como você voltar para o... É, voltar para a natureza, voltar. Nem os próprios povos conseguem sobreviver no meio da natureza, porque é uma questão do próprio progresso, que foi um rolo compressor que saiu destruindo pelo mundo todo. Então, se falar assim, ah, você vai acender seu cigarro batendo pedra, né? Se a gente saiu destruindo tudo, quer dizer, o progresso saiu destruindo tudo e todos os povos, e deixando sem Mas eu vou lembrar que é um progresso feito por uma classe social que queria fazer esse progresso, né? Esse progresso para destruir a maior parte do mundo. Sempre foi para destruir. Sim, sempre foi. Sempre teve na mão da classe dominante o progresso. É assim que eu vejo. Agora, como que a gente fala assim, não, vamos viver sem o progresso, de alguma forma? Seria o ideal. Bom, como que nós todos poderíamos hoje viver, que para mim, né, ser ideal da natureza, com a natureza, em harmonia, construir uma cultura que os povos indígenas construíram, respeitando a natureza como sagrada. Como? Se não existe natureza, espaço natural, uma natureza nem se nada, mas espaço físico natural para isso. Não teríamos, né? Assim, pegando essa brecha do progresso. Ah, que eu fico grilado em relação a isso mesmo, assim, porque é colocado assim, que já que o progresso ele tomou tamanha proporção assim, tipo, como negá-lo, tá ligado? Como pensar numa sociedade futura em que negue tipo, todos esses avanços tecnológicos que o capitalismo trouxe, tá ligado? E aí eu vejo uma grande dificuldade, até uma impossibilidade, né? E aí veja, muitas dessas tecnologias assim, que foram desenvolvidas pelo capitalismo, de fato elas foram para trazer lucro, para fuder mesmo, para explorar o trabalhador. Mas assim, elas não, a tecnologia que desenvolveu não está necessariamente associada a isso, né? Ela é usada para isso. Então, aí eu fico assim, né? Pô, mas qual o problema de se usar isso, né? Qual que é o problema de usar uma produção em Minas, se ela é mais rápida? Pô, se você não estiver extraindo mais valia, se a pessoa tiver uma consciência do trabalho que está fazendo, se isso for mais eficiente... Se isso for mais eficiente, pô, não tem problema nenhum ali. Você fica com horas trabalhando, mas... Tipo... E aí eu fico nessa, tá ligado? De ver assim, pô... Trouxe muitas coisas boas, tá ligado? Como que a gente pensar numa sociedade futura que consiga abarcar isso, mas tirando a podridão que tem por trás disso, né, velho? Em nome do progresso, né, o Stalin, o Lenin, né, eles aceleraram o processo com o fordismo, né, do sistema capitalista, né, na União Soviética, corrida armamentista, corrida espacial, em nome do progresso, em nome de uma composição polarização política de estar ali, né, fazendo o jogo e tentando ter hegemonia. Né? Mas eu acho que, assim, todos esses avanços tecnológicos não impediriam se a gente tivesse uma outra forma de mobilização política, de organização decisória, né, uma outra forma de se relacionar, né, com as pessoas e manter essas conquistas, né, que a tecnologia tem, assim, muitas coisas poderiam, a gente poderia negar também, que entraria como coisa muito supérflua, né? Mas coisas que hoje em dia a gente tem como necessidade mesmo, né, energia elétrica, não tem como a gente voltar, como ela falou, né? A gente teria que ver uma outra forma de gerir essas coisas, só que gerir não como o capitalismo faz, gerir de uma forma horizontal, libertária, de federação. Isso também não é progresso? Como que a gente vai gerir isso, hidrelétricas, né? A gente tem que gerar energia. Como que a gente vai fazer? Não vai fazer que nem a Petrobras faz hoje. Pô, com relação ao petróleo, vai fazer minas e energias e tal. Eu não considero, assim, o progresso Marco falou, está aí, né? Progresso tecnológico. Eu aceito certos progressos tecnológicos, só que eu não aceito o conceito de civilização e progresso que o capitalismo tem. Então, senão você não seria anarquista se você aceitasse, né? Então, por... Só um negócio que eu achei interessante também na sua fala, que me lembrou uma outra coisa. Uma vez também estava no bate-papo e com o Diego Jiménez, que é um companheiro que participou da Guerra Civil Espanhola, né? Ele velhinho lá, falando da experiência dele na Guerra Civil Espanhola. E tinha um garoto que estava com a camiseta do Rage Against the Machine, né? Que tava dando. Aí ele chegou e falou assim, ódio contra a máquina, vamos destruir as máquinas? Aí todo mundo falou, aí ele falou, não, vamos tomá-las da mão dos capitalistas e usar a nosso favor. Né? Ou seja, tem tecnologias que não são agressivas que a gente também pode estar usando a nosso favor, né? Eu penso assim. Né? E uma coisa que eu queria falar da fala do Júlio, que eu achei bem interessante, né? Que eu acho que já quebrou assim de vez aquele negócio que é muito comum as pessoas falarem, pô, mas sempre houve quem obedecesse e quem mandasse. Né? Então você já deu essa história toda, né? De quanto os seres humanos viveram sem esse tipo de instituição, né? E nessa parte do progresso que é bem polêmica, assim, eu queria que você falasse um pouquinho das definições, né? Porque as palavras são muito manipuladas, né? Por exemplo, a gente tem todo mundo aqui, a gente fala, nós somos contra a intolerância, por exemplo, né? Mas, por exemplo, alguém pode usar isso aí, vocês dizem que são contra a intolerância, mas vocês não aceitam os nazistas. Isso é intolerância, por exemplo. Né? É uma manipulação das palavras, isso daí. Né? Então, muito usada. Então, e essa questão do progresso, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa questão desse progresso, o Repli, por exemplo, fala da evolução. Né? Então, a gente poderia ser contrário a esse progresso, a esse tipo de progresso, mas não somos contra a evolução. Né? E a questão da ordem mesmo, né? O progresso que aparece nessa bandeira que puseram pra gente, a ordem e o progresso, né? Essa definição de ordem que está na bandeira e essa definição de progresso. E ao mesmo tempo os anarquistas clássicos falavam a anarquia é a máxima expressão de ordem. Então, como é que você diferencia isso? Eu acho que, seguindo mais ou menos isso que ele colocou, aprofundar mais o conceito de progresso. Como o rapaz estava falando aí das energias, né, que são usadas, e a gente tem aí Fukushima, né, envenenando o mundo do jeito que está. Então, acho que a gente tem que ver, se aprofundar mais o que é progresso. Né? Porque eu acho que essas tecnologias podem ser usadas em qualquer momento, em qualquer situação. Aí, então, depende assim, do uso. A minha ideia foi exatamente essa, que é a provocação, mas poder conversar, né? Por exemplo, vocês só entram na questão do progresso, né? Quando eu comecei a entender, acho que depois que era esse progresso, quando eu comecei a acompanhar essas outras culturas que nunca me vinham, por exemplo, a cultura indígena. Aí você começa a ver a tecnologia, o conhecimento que eles têm, tudo, então assim, mas peraí, como é que é isso? Aí você está falando, né? Aí eu falava assim. Eu vou falar com qualquer pessoa, meu irmão, meu pai, pessoas mais jovens, principalmente. Ele falou, não, mas olha, Belo Monte. Não, mas tem que ser. Não dá para viver sem isso, tem que ser. Mas eles também não conhecem, não é passado para a gente. Isso a gente pode saber depois dos 40, né? E assim, que existe, você está falando, existe sim, está aqui, ó, do nosso lado, vivendo, quase junto com a gente, uma outra cultura. Outras, né? Essas tecnologias próprias. Então, porque aquilo lá que eles usam, aí o povo fala, eu estava até brincando outro dia, ah, então vamos começar a fazer a dança da chuva. A gente faz como se fosse nada, né? Não é tecnologia, não é ciência, não é saber, é isso que você falou. Então, assim, tem, é que a gente marcou o esquecimento, né? A gente não sabe disso. E é claro que. Eu acho que já só por ver, já é. Agora, eu também imagino, se eu for lá para a Suécia, não vou conseguir viver lá, talvez? Acho que não sei, nunca fui. Mas, né, mas tem, quer dizer, é isso que você falou, o tal do progresso aí. É assim, quando eu coloquei, primeiro, a gente, quando eu falava tudo isso, assim, primeiro, a não existência de humanidade, a não existência de civilização, eu vou mais longe, dizendo que essas coisas não existem. Humanidade, civilização, natureza e progresso. Isso tudo é construção histórica, certo? Ideológica e capitalista. quando eu coloco isso primeiro, é porque as pessoas nem se admitem pensando isso. Estou mentindo? Não se admite. Né? Eu já conversei isso com um molecada, não é, com punk ganguista. Eu, quando eu falei de civilização, o cara já pensou de usar e que tinha que quebrar tudo. Por quê? Porque ele mesmo também não admite que dá para ele vai ser isso. Certo? Ele chama isso de duplo vínculo. Quando está numa zona de conforto, a psicologia ela coloca isso. Se ele não está numa zona de conforto, ele não admite nada que abale aquela zona de conforto, porque a gente não admite de que explica, pô, pelo menos eu sei que tem alguma coisa que me dá suporte. Eu falo, não, não tem. Não tem nada que dê suporte nesse mundo. Está aqui para ser explorado, sugado, varrido, destruído, e quando tu morrer, tu vira adubo. Pensamos assim, agora a luz do fim do túnel vem. Porque se é verdade que tudo isso aí é criação ideológica, então é verdade que a possibilidade de eu construir algo está totalmente aberta. Perfeito? Está se fazer. Está a se fazer. Ainda mais quando eu sei que por milhares de anos as pessoas não viveram desse jeito aqui, vivendo de outra forma. A outra coisa é que eu já começo a perceber que a ciência não trepa o neutro. E ela vai ter sentido a partir daquilo, da forma que eu vou aplicar ela. Então a gente já chegou na primeira etapa, todo mundo aqui. E já estamos admitindo questionar essas coisas. Isso é perfeito. Agora a segunda etapa é: qual a história dessas coisas? Eu peguei o progresso? Primeiro, o progresso é uma palavra que surge no positivismo de Augusto Comte. Certo? Progresso é um lugar que, segundo Comte, nós vamos chegar. E segundo Augusto Comte, o criador do teoria do progresso, quando a gente chegar nesse lugar, né, o mundo vai ser uma maravilha. Por quê? Porque aquelas pessoas que detêm o conhecimento técnico, olha a ordem, ordenam a base, e a partir de uma ditadura positiva, do positivismo, vai produzir essa massa que não tem história, que não tem letra, a história e ao progresso. Então, para esse cara, a história tinha sentido. Ah, o final da história era chegar no progresso. Marx percebeu isso. Ele falou, não, o final da história é chegar ao socialismo. Perfeito? Ou ao comunismo, sociedade sem classes. Ou seja, a história caminha para algum lugar? Tá? Eu digo que não. Ser construída. Está a ser construída. E aí o projeto está em disputa. Eu posso usar a palavra progresso? Se eu conhecer a história dela, eu posso usar perfeitamente para construir outra coisa. Certo? Se eu não sei a origem da palavra progresso, eu só estou reproduzindo o progresso do Estado. Chegamos nisso? Eu posso querer progresso se eu compreender que meu progresso não é aquele do Augusto Comte, não é aquele do Estado. Não é da bandeira. É outra coisa. Tá? E aí, com o nosso mundo de disputa, a gente não tem que ter medo de pegar o liquidificador e agregar coisas. O pensamento marxista aponta para umas coisas bem legais. É o conceito de modo de produção, que é mais interessante do que do progresso. Ah, é marxista, não tem problema nenhum. Marx acertou nisso, eu vou usar. Porra, qual o problema? Porque o que Marx pensou também é patrimônio dele, é patrimônio da classe trabalhadora. Assim como o anarquismo também é, o comunismo. Então não tem problema nenhum. Vou pegar aquele pensamento, aquela ideia de modo de produção e vou destacar ela. Nós temos força produtiva que Deus está. Não, modo de produção. A força produtiva. Então por que modo de produção estou pensando assim? Olha que interessante. Nós chegamos num momento da história da humanidade, da dita humanidade, ou da humanidade. Chegamos num momento pela primeira vez que a tecnologia avançou tanto que se ao invés de eu ficar administrando pessoas e administrar recursos, eu consigo chegar mais longe. Olha, o pensamento simplesmente humanista científico. Ao invés de administrar pessoas, eu administro recursos. Aí chega uma coisa que é o modo de produção de recursos. Existe isso. É que o modo de produção de recursos faz. Eu não vou ficar administrando pessoas para obter lucro. Eu vou administrar recursos para obter ganhos para a coletividade. Eu substituo o conceito de lucro pelo conceito de vou usar pelo desenvolvimento social, mas qualquer outra coisa, ou autogestão. Certo? E aí a tecnologia é muito bem-vinda. Porque ao invés de eu pegar e trabalhar 8 horas, porque eu quero ter lucro, eu não divido os meus recursos e cada um trabalha 2. Ah, mas o cara não vai ter dinheiro, o que ele vai ter? A chance de desenvolvimento pessoal naquilo que ele ama ao infinito. Ao infinito. Vocês sabem o que é isso? Para todo mundo. Aí eu acredito no progresso, no paraíso, na energia dos qualquer coisa. O que vier. Certo? Porque um cara que está lá na favela, ali tem o Albert Einstein, que é o cara que está inventando o teletransporte. Só que ele não vai conseguir fazer isso porque ele trabalha 8 horas por dia. 8 horas. 12 anos para dar lucro para o sujeito. 8 horas na carteira. E ele acredita que tem que ser daquele jeito, porque sempre foi daquele jeito. Certo? E quando ele fala que não tem que ser, alguém chega para ele, está vendo? Então, tu está atrapalhando o progresso. E o cara acredita. Então a gente tem que combater essas coisas. Quando eu vou lá, eu quebro um banco, alguém fala que você está errado. Não, não estou errado. Ah, mas quebrou um banco é um ato de violência. Não, não é um ato de violência. Porque violência é só contra pessoas, não contra mim. Eu não estou agredindo ninguém. E o banco oprime muitas pessoas, pegando como exemplo. Se a gente pega, partimos disso, então agora sim, a crítica está feita, a gente compreendeu o que é o negócio, compreendemos o jogo e vamos fazer o jogo contra os caras. Os senhores querem construir tudo por quê? Porque isso vai gerar progresso. Para quem? Quem vai fazer o uso disso? Certo? Que trânsito vai passar por ali? Com o impacto ambiental que isso causa. Vai gerar emprego? Quanto? Como? Quando? Onde? De que forma? Para quem? Quem? Nós temos que ser capazes de fazer isso. A gente não pode deixar isso para a burguesia. Porque quando a gente acredita nesse progresso da forma que os caras falam, a gente acha que vai ter o técnico combinado, o cientista que vai vir lá e vai fazer por ti. Você não é capaz, e nós somos. Certo? Quem levou, quem inventou a roda? Não foi o doutor. Quem descobriu o fio, o fogo, não foi o doutor. Nem Thomas Alva Edison, que inventou a luz, o cara tinha oficina de bicicleta. Certo? Era um operário. É? O cinematógrafo, vamos embora, cara. Certo? Daí quando eu digo, nesse ponto, que eu insisto, nesse tipo de classismo, é eu conhecer, eu conceber historicamente, eu acreditar historicamente, que nos devem, que a sociedade é nossa, e fomos nós os oprimidos que construímos ela, histórico e socialmente. A gente tem que ter certeza absoluta disso e reinterpretar todos os conceitos nos nossos olhos, até mesmo radicalizar individualmente, até o meu conceito individual de progresso, de civilização, certo? Meu conceito de classe, meu conceito individual, meu conceito de movimento. Esses conceitos podem ser antagônicos, antagonismo entre eles, vai gerar coisa nova. E o pessoal de perceber que a nossa civilização ela é um rascunho do que pode ser as civilizações futuras. Ela não é nada, ela é um jogo em aberto. É isso? É sempre assim, disputa. Nós estamos vivendo a Quarta Guerra Mundial, lembra? O subtotor de Marx é perfeito. Ele fala, ó, a Quarta Guerra Mundial é pela humanidade contra o neoliberalismo. Eu perfeitamente compreendo. É o conceito de humanidade cai bem no que ele está falando ali. Está dizendo que o conjunto das civilizações humanas, das culturas humanas, não querem a ditadura neoliberal. Porque ela é uma ditadura. Ou alguém tem ilusão que acha que vivemos uma democracia. Porque eu não vejo democracia. Você pega assim, pegar a questão dos caras agora, massacre dos caras agora ali, lá no Mato Grosso, o avanço. Pinheirinhos, o avanço. Pô, cara. Eu estou pegando o exemplo do Túlio, porque o exemplo ficou muita coisa. O primeiro bairro que ia ser escala no mapa era as casas populares da Bacia do Mapu. Certo? Casas populares da Bacia do Mapu. Aí, por uma questão, olha que importância, cara, isso não se desvendar. Uma questão cultural, histórica, o povo das casas populares chegou e enfrentou como tinha que enfrentar. Tá? Como é que tinha que enfrentar? Deram pau nos engenheiros que foram lá. Tomou surra, certo? Quando batia na porta, dona de casa chegava e jogava balde d'água. Incendiaram 2 carros. Fizeram lá? Não. Saiu na mídia? Não saiu na mídia, mas também saiu na mídia e o cara estava preocupado, isso aí. Não é que saiu na mídia e estavam sendo vandalizados, eles. Olha aí, ó. Eles, que queriam tirar 250 famílias, estavam sendo vandalizados, então alguém botou fogo no carro deles. Do jeito que as casas perderam as casas, não é vandalismo. Agora um carro pegando fogo é. Entenderam agora? Por quê? Porque isso é uma afronta ao progresso, justificado pelos caras. A gente fala, não, isso é construção histórica, eles sabem que estão mentindo, que isso não é realidade, isso não é possível. Não é possível sustentabilidade no capitalismo, é mentira, não dá. E qualquer cara que falar que dá, ele está mentindo. Por quê? Porque apenas pressupõe crescimento ilimitado, nada cresce ilimitado de nenhuma esfera. Certo? Se você quiser obter lucro, o que move o cara é a obtenção de lucro. É antagônico à sustentabilidade. A sustentabilidade não quer lucro, a sustentabilidade quer equilíbrio. Né? É equilíbrio. Equilíbrio é a morte do capitalismo. Simples assim. Entendeu? Então, óbvio, quando eu construir, primeiro, quebrar a hegemonia desses conceitos é essencial. Eu vejo o movimento feminista. É essencial. É o primeiro passo, a hegemonia. Assim, as mulheres têm que compreender que elas têm que pegar e destruir o conceito de humanidade. Arrasar com ele. Serem anti-humanistas até. Certo? Assim, ser até benitiniano nisso, porque é óbvio que a humanidade é masculina. Não tem. Lembra do nome? Mulher anti-humanista. É, mas é porque a humanidade é masculina. Homem, pô, você imagina o seguinte, ó. Mulher não tem mulheridade, né? Por que não tem mulheridade? Então não tem. Ou assim, como a gente fala pátria. A pátria. Pátria é poder, cara. É, quase patriarcado. A gente não tem isso. Tem que pegar e arrasar com esses conceitos. Ter coragem de chegar e falar. Pegar, e quanto mais claras as coisas estiverem, pra gente, melhor vai ser. Quando a gente estiver no enfrentamento. Eu tenho certeza que nesse ano nós vamos estar aqui, já junto, tá. na rua, a gente vai dar de cara com fascistas, do nosso lado, querendo roubar os nossos princípios, nossas ideias. A gente tem que ter claro, e aí não vai acontecer, não vai, cara, porque a gente está munido delas de uma forma profunda. Ali vai, cara. Acho que eu respondi, né? E essa questão do progresso. Mais ou menos. É, o progresso de alguns assustador, né, cara? E volta na questão da pré-história. Né? Uma brincadeira só. É, várias vezes estava junto eu, a Cida, a Glácia. Aí começava a chover, tinha que pegar alguma coisa no carro, eles mandavam eu. Eu falei, não vou. Aí falava assim, o índio está com medo de se molhar. Eu falei, pô, essa ideia que vocês têm de sociedade. O cara vivia no conforto, a ideia que eles têm foi ficar lá na lama, molhado, sujo, né? Não, é a casa dele, era confortável, não saía na chuva, muito pelo contrário, saía quando queria, dentro de uma tecnologia todo voltado para aquela sociedade em equilíbrio no mundo que ele está morando. Então, isso é um conceito de progresso. Eu acho que a gente tem que caminhar mais ou menos nesse sentido. Penso eu. Eu vi uma entrevista, era interessante, da Globo News, com um cara da NASA. Nem o nome do físico ainda, mas era um físico. E aí tava o cara ouvia a pergunta desse jeito, desse jeito, assim, agora, assim. Qual o próximo grande salto? O cara tava elencando coisas que estavam acontecendo tecnologicamente. Falou assim, olha, pensa, o cara foi muito honesto, pensa que a gente tem que desacelerar. Aí você falou assim, ó, temos que desacelerar, por quê? Nós estamos chegando num nível. Então, né, nós estamos descobrindo tecnologicamente coisas que nós não controlamos. Certo? Então, temos um risco. Quando cientista, assim, se eu pensar, eu vou ser, enquanto pesquisador da área humana, eu vejo assim. O que é que adianta você avançar do ponto de vista técnico sem avançar do ponto de vista social e cultural? O cara pode estar na ponta, ele pode ser genial e construir um buraco negro. Nós vamos ser tragados para o buraco negro e todo mundo morrer. Certo? Pegando a coisa assim, o LHC e os outros partidos, assim, os caras tinham essa possibilidade dos modelos, não foi esse. Mas esses modelos de ciência hoje já apontam para o extermínio da raça humana, meu. Todos eles. Certo? Se o cara, se o ser humano não for capaz de se desenvolver ele mesmo, esquece que a técnica só também não vai levar para lugar nenhum, a não ser a extinção da espécie humana. Certo? E a gente está aberto a essa possibilidade, da extinção, também coloca a gente num outro patamar, no ponto de vista histórico. E pegar e falar assim, olha, peraí, meu, chegamos aqui, estamos voando, vamos ser capazes de nos teletransportar no futuro, não tenho dúvida, vamos para o espaço, vamos conseguir longevidade de 200, 300 anos para quê? Para quê? Para ser por isso, chegar nos 300 anos e me enforcar? Vou me enforcar para 300 anos? Por pede. Porque eu vivo 300 anos como um imbecil. Sem ser capaz de fazer, de me mudar por dentro, de produzir outras coisas, de fazer da minha vida uma obra de arte, ou, sei lá, uma forma de transcendência, qualquer outra coisa. Imagina, o mito do vampiro, né? A imortalidade sugando sangue. Porque é isso, eu vejo todo dia, estou vendo vampiro. Eu acredito em vampiros, eu estou até claro, vampiros. Eu não tenho dúvida, cara. Só de ver o Alckmin, quando da televisão, eu falo, olha, é o vampiro. Os caras da Globo, né? Porque é isso. O cara vai ter longevidade, vai ter conforto, mas como? A aspiração máxima de outros. Uma coisa que eu queria abordar um outro tema também, dentro disso daí, você falou da importância da gente estar, por exemplo, na história, né, dentro de uma perspectiva libertária e tal. E a gente vê, por exemplo, surgir coisas assim absurdas, né, como você tinha falado, né, de um cara que se diz anarquista e defende o liberalismo. Né, a gente vê essa onda, por exemplo, de anarco-capitalismo que tem nos Estados Unidos. Né, e aqui no Brasil se chama, eles não quiseram, né, se confundir com anarquistas, como lá, com termos, então eles usam o termo libertarianistas. Aqui no Brasil, né? E eles não citam nada da literatura, da história, do pensamento libertário, citam autores simplesmente liberais e fazem uma defesa do capitalismo. Eles falam que é mentira que as mulheres ganham menos que os homens, na verdade a culpa disso quando acontece é das mulheres, porque elas não se prepararam. Eles falam que é mentira que os recursos naturais estão acabando, né? E eles falam que é mentira que o custo de vida está alto, pelo contrário, nunca esteve tão barato e tal. Então, qual que é a importância, nesse sentido, assim, de você ver, a gente está resgatando a história mesmo para não se confundir em armadilhas como essa, que acontece hoje em dia, né, com o capitalismo, libertarianismo? Eu acho que tem a esquerda convencional do pensamento liberal do primeiro do século XX, eles estavam disputando a hegemonia, não só a hegemonia do espaço físico, como uma hegemonia cultural, que o Gramsci percebeu isso perfeitamente. Acontece o seguinte, os dois grupos, eles vão reinterpretar as coisas a seu bel prazer. No Brasil, por exemplo, tinha o Editora Progresso, do PCB, e aí que eu conheci um cara da USP, que o vô dele era da Fundação Perseu Abramo, né? E o cara trocava correspondência com a IWW norte-americana. Né? E aí na mão dele, do neto, caem os documentos que o pai não vou traduzir em IWW, perfeito? E a IWW, falava muito o que ela falava, e claramente, em conflito de classes, que tinha que para abolir as classes sociais, tal. Aí toda a Progresso fazia a tradução do documento, e onde aparecia a luta de classes, colocava a palavra classismo. Aí você fala uma coisa sutil, né? Mas com certeza, quando chegava num curso de formação do partido, tá vendo? A IWW até era classista, mas não defendia a luta de classe. Eu não achei nenhuma linha deles, não... por quê? Porque simplesmente estava usando o universo como classismo. O documento original dos caras em inglês falava de luta de classe. Eu estou pegando isso como exemplo para você entender. Com o pensamento libertário, aconteceu exatamente a mesma coisa. E aí, quem fez muito isso foi a parte do movimento trotskista. E começou a traduzir textos como se houvesse um socialismo libertário que não era anarquia. Ah, isso vai acontecer lá, anos 60, 70 e tal. Está feito. O prejuízo foi até aí. Óbvio que agora existe. O cara acredita naquilo ali, traduziu, foi. Mas o que é ser libertário e de ser anarquista? Simples. É a coisa, os zapatistas, eles cuidaram disso muito bem. Assim. Ó, o anarquismo é a ideologia. Perfeito? Ser libertário é a prática. É a prática anarquista. Então, conjunto de ideias e filosofias que faz anarquista tem como prática a ação libertária. Baseada no quê? Autogestão, ação direta, horizontalidade, ignorando os princípios. que são, na verdade, práticas, princípios práticos. Né? Eu posso muito bem ter a prática libertária e não ser anarquista, mas eu tenho que entender que aquela prática é anarquista. Ela é. Ela se origina dentro do conceito anarquista. Perfeito? Para mim, sou anarquista? Óbvio, todo anarquista é anarquista e libertário. É isso, porque ele pensa pela filosofia anarquista e pensa na prática anarquista, que é libertária. Agora as pessoas não sabem disso e acham que existe pensamento libertário, que não é anarquismo, e cara, óbvio, isso não impede de trabalhar com o cara, ele vai trabalhar, porque vai fazer o trabalho pela gente. Ele vai dizer, eu não sou anarquista, mas eu quero a horizontalidade. Eu não sou anarquista, mas eu na autogestão, não sou anarquista. Bom, perfeito. Vai lá. Certo? Na ponta a gente vai chegar aqui. Na ponta vamos chegar no anarquismo. Certo? Se não chegarmos no anarquismo, nós estamos errados naquela ponta que surgiu o que a gente quer do mesmo jeito. O mundo nome, nomenclatura. Tá? Agora, não dá para o cara pegar o pensamento libertário e colocar na prática liberal. Porque não é. Certo? A prática libertária é autonomia, horizontalidade, ação direta, autogestão. Ponto. Inventa moda, mano. Tu colocou o Estado no meio, tu colocou o Criador, tu é liberal. Tem uma outra tradução que é se ouvir. Tá? É, da editora Progresso, que é, eles pegaram o Jorge Lepoc, tem uma parte do Jorge Lepoc, o Jorge Lepoc fala que o socialismo e o anarquismo são filhos bastardos do liberalismo. Os caras traduziram essa frase e tiraram bastardos. Aí fala, tá vendo? Os anarquistas são liberais. Tá certo fazer assim. Né? Aí se eu não conheço história, eu vou acreditar no discurso dos caras. Daí a importância de conhecer a história. Sabe? Um libertário conhece história, ele sabe que o libertarismo que aquilo não é, porque foi muito libertário. Ele pode falar com a porrada, vai pro debate com o cara e vai destruir. Porque ele é. Então, de quanto à nomenclatura de liberdade nos Estados Unidos, é porque lá liberal é esquerdista. O conservador ficou tipo, do lado pela direita. E o pessoal pegou esse termo libertário para pessoa liberal lá, entendeu? Aí aqui, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aí pegaram e traduziram, fizeram essa adaptação de termo, pegaram libertário mesmo. É, mais ou menos isso. Você pegar um aqui, é liberal, né? Liberal, né? Liberal, essa esquerda, não é? Não, ó, existe na época, lá é liberal, né? Para de lá, como os comunistas são chamados de liberais lá. Só te responder, nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa que aconteceu no Brasil, tá? Quando o pensamento liberal surge no século XIX, tem uma parte do pensamento liberal que eu respeito muito, que é o liberalismo radical. Tem um cara chamado Cipriano Barata, que veio do Brasil no século XIX, que o cara, bicho, se o cara, eu era sincero, meu, o cara passou 35 anos da vida dele na cadeia. Certo? E fugiu pelo menos 4 vezes. Quando eu colocava ele numa cela, a primeira coisa que colocava era para não deixar perto desse primeiro barco uma caneta. Porque o cara fazia a revolução que ele ia. Era liberal. O liberalismo radical, que surge no século XIX, ele é revolucionário. Tá? Mas é porque também ele é pré-socialista. Lá nos Estados Unidos, o liberalismo radical sobreviveu até mais ou menos a década de 20 e 30. Então tem muitos liberais lá nos Estados Unidos que eles bebem, eles têm influência do liberalismo radical do século XIX, certo? Mas não são socialistas. Esses liberais são os liberais de esquerda. Só que os libertários americanos, eles estão à direita desses liberais de esquerda. Esse que é o problema. Eles, por exemplo, apoiam os republicanos. O Libertário Party apoiou os republicanos. Apoio crítico, né? É, no caso, tipo assim, a diferença que eles têm que fazer é, por exemplo, de conservador é a pessoa que tem que ter em casamento gay, aborto, armamento militar. Eles são contra, eles querem outro caminho, tipo, menor, radicalmente menor. Querem liberar maconha, por exemplo, que é assim, mais ligado à esquerda, assim, tradicionalmente. Sim, sim, é isso. Essa é a chamada liberais de esquerda, mas é feito do mercado. É um liberalismo coerente, na verdade. É o que é algo. Liberalismo está ligado ao mercado. Lógico. Por exemplo, assim, nessa discussão, muitas frentes que eu vi, que eu tive nos Estados Unidos um tempo, muitas frentes que eu vi lá de luta, por exemplo, tinha o grupo de esquerda, tinha anarquista, trotskista e tal. Comunista é libertar, é liberal de esquerda. Por exemplo, a luta contra a álcool, a liberdade de esquerda era contra a álcool. Mas é uma aliança pontual, porque os caras sabiam que no extremo os caras querem o mercado. Perfeito? Por exemplo, era o que diferenciava na luta do negro americano a posição do Martin Luther King e a posição do Malcolm X. Tá? O Martin Luther King, ele achava que o liberalismo... Mas ele não era um liberal de esquerda, ele tinha simpatias até pelo socialismo, mas ele achava que os liberais de esquerda deveriam ser apoiados lá nos Estados Unidos para comprar a questão do jeito sul-americano. O Malcolm X não dormia nessa. O Malcolm X achava que o processo era uma revolução, ainda mais com o surgimento do Black Panther Party e tudo isso. Então é interessante quando a gente estuda história, a gente vê essas diferenças. Vai ter um momento, por exemplo, eu não tenho dúvida, que o povo do fascista é um liberal. Certo? Até porque se tiver um fascista, eu vou morrer fisicamente. Porque o liberal, eu vou ajudar o liberal a derrubar o fascista e vou lutar contra o liberal depois. E vai acontecer isso. É? Mas eu não posso ter ilusão de que ele prefere que não prefere. Não. Tá? A aliança pontual é uma coisa. Para chegar num determinado ponto. É ali. Chegamos ali, lembra? Cada um com sua posição. Mas tem que tomar cuidado também para durante essa luta, nós libertários não nos ferrarmos. Durante a Segunda Guerra Mundial rolou esse lance de frente única e os democratas, né, eles aproveitaram para ferrar os fascistas e a extrema esquerda também. Né, tentaram ferrar todo mundo uma vez só. A guerra civil espanhola, né? Também. Aqui no Brasil teve, né, a questão também da frente única de fascista, né, para não pegar. No caso do Brasil, né, era mais grave, porque os caras previam que os anarquistas era o extermínio mesmo. Né? E como os caras estavam matando os anarquistas, os comunistas, ela dizia. O próprio comunista chegou a matar anarquista de bico, caladinha, tá ligado? Óbvio, não pode ser ingênuo, não pode ser. Aliás, eu estava conversando outro dia com um amigo. Um amigo que é do pessoal, ele estava conversando e falou, não, nós aqui estamos no poder popular. Eu falei, não, vocês não acreditam no poder popular. Ah, como não? Eu falei, olha, vamos lá, vocês acreditam no Estado popular. É outra coisa. Porque o Estado vai gerir. O poder popular é a autogestão, a gente conversou sobre isso. Não é aquela investida de vocês que o poder é direto das pessoas. São coisas diferentes. Diferente, assim, nós acreditamos na ponta, não acreditamos na mesma coisa não. É diferente. Pô, te respeito, beleza. Você está certo na parte de coisa, beleza. Vamos lutar junto, que é interessante, mas não sou ingênuo. Certo? O poder popular que eu defendo está embutido nele é autogestão. Se não tem autogestão, eu não vou botar a tua prioridade para o vizinho. Não adianta ser muito santinho dele para mim. Né? Assim, não adianta, eu vou botar. Eu não vai ser um filme na cabeça, assim, um monte de. Na luta direta, perfeito, a gente vai ser companheiro. Pô, na marcha de junho, quando apareceram os fascistas na rodoviária lá profetando, pô, quem foi enfrentar os fascistas foi a nós, a molecada do pessoal. Entendeu? Acertamos os caras, botamos fogo intolerante, já que seja muito fascista. Botamos fogo no conceito dele, botamos próprio. Porque, meu, não tem problema. Isso não tem. Nesse ponto, eu e ele pensamos igualzinho. Certo? É isso. Mas eu vou colocar esse marco. Ó, não faço campanha para o candidato. Não tenho por objetivo a tomada do Estado. Não abro mão do poder popular com respeito ao poder do, por exemplo, do operário, é ele controlar a fábrica diretamente. São dois caminhos, um estatal, o outro linha direta. Outro linha direta. Mas aí o STU, aquele jornal que a gente estava discutindo, opinião, ele coloca, assim, tudo bem, se eles não querem Estado, não querem organização vinda de cima para baixo, beleza, mas aí você tá, a economia anarquista, né, como dizer, eles analisam, seria uma economia de mercado, né, você tira o Estado, então você individualiza. Mas a economia, todos os indivíduos livremente associados, que é uma frase do Marx, né, que o Marx coloca como no Paris, assim, eles até muitas vezes dá para entender que eles nem Marx eles leram. Eles leem Trotsky, Lenin e acham que são marxistas. E aí eles entendem o anarquismo, né? A economia anarquista é isso, não tem Estado, então é mais não, liberal. Aquela análise é horrível. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante, assim, que a gente fez um curso agora no final do ano, e aí para fazer uma crítica a algumas correntes de esquerda, a gente leu um texto sobre o liberalismo, assim, né? E a gente viu que muitas das bandeiras que a galera de esquerda levanta, assim, no ponto de estar discutindo a questão da educação popular, né? Elas estão muito vinculadas com conceitos bem liberais, assim, né? E aí a gente entrou nessa grila, assim, individualismo e individualidade, tá ligado? Que aí são palavras também que é muito foda, assim, eu vejo como a galera marxista, assim, colocando, assim, que como coisas até iguais, assim, posso ter equivocado, assim, mas no momento eu consegui perceber, assim. Eu não sei, eu queria perguntar um pouco isso, assim, né, como essa questão e como a corrente libertária lida com isso, assim, né, no caso do liberalismo, na liberdade liberal, assim, nesse individualismo liberal. Não, em primeiro lugar, assim, é um cenário histórico. Não dá para negar a luta do liberalismo como tal do século XIX. Não dá para você pegar e falar, por exemplo, que o cara que ficou a Itália lá, o Garibaldi, já é um cara sincero. Certo? Não dá, cara, não dá. Não dá para você falar, por exemplo, que os liberais norte-americanos lá, que parte deles que lutaram com os índios contra a própria presença americana, não era sincero. O cara sabia que ia morrer, pô. Certo? Não dá. E ver esses caras como companheiros da revolução mesmo. Por quê? Porque naquele momento o liberalismo era o mais progressista que eles tinham. Não tenho dúvida que o cara dele não tivesse morrido, a maioria deles, com o ensino socialista, eram socialistas. Entende? Que aquilo era justo que eles penteavam. O fim da escravidão, ter o Cristo, isso é história. No momento posterior, nós construímos a classe trabalhadora. Conseguiu construir alternativas àquele pensamento. Certo? Já tinha, né? Porque o pensamento libertário era construído pelos próprios trabalhadores em luta. A gente, por exemplo, é mesmo que o Jorge Woodcock, quando ele fala assim, ó, pensando no anarquismo, a anarquia, ele fala assim, ó, anarquia e anarquismo sempre houveram. Certo? O movimento anarquista é do século XIX. Ele vai mais longe. A anarquia organizada vai surgir um embate contra a Igreja Católica, os grupos cristãos que eram os chamados os hereges. E ele vai dar exemplo, os cátaros gnósticos. Os cátaros gnósticos, por exemplo, falavam de cidade sem Estado, igualdade entre homem e mulher, propriedade coletiva da terra. Qual a lógica deles? Ó, se tem um Deus, esse Deus é desse jeito. Se houver um Deus, ele não pode ser como esse peito, que é muito ruim. Certo? Entende que a lógica de camponês, cara. Você não pode pedir para o cara pegar e fazer um jumbo, né? Ele vai criar um pensamento político em aquele mundo que ele está. O liberal radical é igual. Para ele, e não imaginar uma cidade sem mercado, era impossível, porque se coloca no século XIX, tudo era do Estado. O liberalismo radical, ele vai se opor ao absolutismo. Certo? Tudo era propriedade do rei, tudo a individualidade. E nessa questão de individualidade e individualismo, existe uma coisa assim que eu já discuti com muito caso de informação marxista mais radical, assim, uma coisa de individualidade, uma coisa de individualismo, outra coisa de individuação. Diferente. Individualidade é o projeto individual, certo? De existência e tal. Individualismo é quando só pensa em você. Individuação é quando você, para ter seus direitos representados, você entra em ação. Isso é individuação. A individualidade e a individuação não pode ser uma coisa ruim. Não, mas se você está pensando nos seus direitos, não no direito coletivo, pode cair no... Mas olha, eu vou gerar um... Vezes, assim, nem... Não é, porque pensa bem. Qual é a coisa assim? Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. O pensamento até egoísta meu, eu quero ser livre. Mas eu percebo que eu não vou ser livre se ele, que me lembra, porque eu não for. E se ele não for livre, ele vai virar PM e vai me atacar. Certo? Então eu tenho que me associar a ele para nós conseguirmos alguma coisa. A individuação, eu não estou dizendo que isso é para sempre do mundo, mas a individuação, ela é o salto da conscientização. Quando o cara chega nisso, ele já está percebendo que a liberdade não vai conquistar sozinho. precisa do outro. E que a ação dele enquanto indivíduo é importante. É, vou lembrar que o coletivo é feito de indivíduo. É, porque você não precisa de... Imagina se ele chega lá e faz uma sociedade de robozinho no futuro. Eu não quero isso. O indivíduo vai ter que estar ali presente. A capacidade criadora dele, com impulso de transformação, ele é essencial. Certo? Não existiria o Marcos e o Bakunin se não fosse de pô. Tanto o Marcos como o Bakunin já era uma burguesia. Eles chegaram e foram capazes de criticar o meio que eles estavam. Para indivíduo de São Pura. Aí, o Marcos, uma vez eu vi um outro que ele pratica isso, cara, no texto. Achei muito engraçado. Ele fala exatamente isso: pô, eu não vou ser livre enquanto o proletariado do mundo não for livre. Certo? É isso aí. Individualidade, individualidade dele, ele pessoal. Óbvio que se passou por uma concessão, mas ele, enquanto indivíduo, percebeu que a liberdade pessoal dele, da família dele, só se completaria com o sociedade. E você vê também estudando a história do anarquismo, mesmo quando os anarquistas que eram mais críticos, aqueles outros anarquistas que tinham uma atuação individualista, todas as tendências do anarquismo, mesmo os que eram críticos à atuação individualista, eles tinham um respeito pleno pela liberdade individual. Lógico. Eles faziam essa diferenciação. Até porque, meu, é aquela velha história, né? Se você. Qual o problema que você tem, por exemplo, dentro da economia estalinista, que buscava voltar para a economia de mercado? Chegou um momento que as instituições individuais eram tantas, por conta da visão externa dos Estados, que o que virou, o que surgiu foi um capitalismo de Estado. Não tinha o socialismo rastro, os caras tinham que trocar. Planificar a economia, eles já passaram a gerenciar os indivíduos. Pô, o cara é um grande gênio, ele manja tudo. Então vou bancar a vida dele toda para ele ficar no sistema. Ele não ia ficar ali porque. Ele fica porque todas as cidades individuais dele estavam bancadas. Certo? Ele fica. Só que é o seguinte, a vida dele morre, cara. Outro que não termina a cidade genial foge para o ocidente. Certo? Tanto é que os caras pegaram e viraram capitalista na conta, porque entende que você pegar e só um indivíduo genial e gestar ele, nada mais é que um capitalismo invertido. Estalinismo é um capitalismo, de Estado, eu vejo isso. Eu acho que essa questão da individualidade também, acho que tem a ver com a questão do você lidar com algumas questões também para além do econômico, né? Eu acho que também você passar a discutir algumas coisas que eu fico imaginando muito assim, né? A gente chegar numa etapa aí que a gente já tem a situação econômica, né? Trabalhada de uma maneira, né? Com uma visão socialista e tal. E todo mundo, né, com aquele uniforme verde, assim, todo mundo igual, todo mundo heteronormativo e tudo mais. Então, quer dizer, você trabalhou uma questão, isso é, você avançou, segundo os nossos valores, em um tema, né, mais voltado à questão econômica, né, então já o modo de produção mudou e tudo mais, né. Mas você não trabalhou e você não parou para refletir, e daí eu acho que, né, remetendo para cá, aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar dentro dos espaços onde a gente se organiza. Por exemplo, lá na rádio, a gente procura trabalhar várias questões que eu acho que tem a ver com o que chamam de questões pequenas ou mínimas ali, né, a questão das mulheres ali, da voz das mulheres ali dentro daquele espaço, daquele coletivo pequeno, né, o que a gente discute referente a isso? Por que tem mais homens ali dentro? Porque o que a gente discute referente à questão de gênero ali dentro? Então, daí, né, pô, mas é uma questão... Né? Individual, você tem, não, então, exatamente, a gente querendo uma sociedade, né, que tenha equacionado essa questão econômica, mas que tenha também reflexão e, né, um avanço a respeito a outros temas, né, eu acho que tais temas cairia nessa questão da individualidade, que daí eu acho que é um elemento que você trouxe aí, que o pessoal Então, mas na questão desse cara aqui, tipo, uma mudança social precisa de uma mudança de indivíduo, porque, querendo ou não, somos indivíduos que, com valores capitalistas. Então, tipo, para você mudar a nossa sociedade, você vai ter que mudar valores dentro. Então, é o que ele estava falando de mudança de conceito. Tipo, a gente tem conceitos nossos, tipo, a gente falar, por exemplo, natureza. Natureza foi uma das coisas que ela comentou, assim. Ah, a gente não tem como voltar na natureza. Natureza, pra mim, natureza, eu sou, entendeu? Tipo, como eu vou voltar pra coisa que eu sou? Eu faço parte, eu sou a natureza também, entendeu? Então, tipo, tem vários conceitos, e aí, até se houver, quando surgiu o conceito natureza, porque acho que ajuda muito esse negócio da destruição, se eu não me identifico com aquilo, é muito mais fácil destruir. Então, se eu não consigo me ver quanto natureza, é muito mais fácil destruir, então vou tratar, então, como um recurso natural. Mas essa questão da mudança do indivíduo passa pela essa mudança de conceito, né? Que é um conceito que você criou individualmente. Então, tem que ter essas discussões pequenas, são essenciais, justamente, porque numa discussão você vai estar desconstruindo conceitos do outro. Então, tipo, e o seu chegou, também, né? E o seu também, porque ao mesmo tempo você está desconstruindo a si mesmo. Só assim para construir uma nova sociedade, senão. Então acho que sim, é essencial essa discussão. Ah, quando você pensa, por exemplo, se você pegar a hegemonia soviética, aconteceu com todos, não tem justificativa, cara. A perseguição a homossexuais. No caso, quando você pega a oposição operária, você precisa falar de ser voluntário, de ser nova nova, que eles estabelecem uma visão feminina do movimento soviético, do bolchevismo, as meninas foram caçadas, cara. Pô, por quê? Porque eram mulheres, não tinha justificação ali, elas eram bolchevistas como os outros. Né? Elas fazem oposição operária, elas porque elas percebem que a burocratização é aquele caminho. Você, e olha, esse é um movimento individual. E aí qual é a resposta? É pequeno burguês. Certo? Porque é quando a revolução, por quê? Porque ela fez uma crítica que, óbvio, que partiu. Ela era a única mulher ali, ela ia falar com quem? Certo? Pegando o caso da Alexandra Kollontai. No meio que ela era a única mulher. Não tinha outra parceira para ela chegar e falar, vamos fazer um coletivo bolchevique que ele ia. Era ela. Ela tem que ser capaz de fazer a crítica. Certo? Uma crítica pertinente. Então, qual é que eu posso destruir essa crítica? Ela é pequena burguês, é individual. Então, eu vejo que a esquerda convencional abraça muito isso, cara. É um problema. Eu acho que o individualismo é um problema também. Óbvio, quando o cara pega esse e se volta para ele mesmo, de uma forma egoísta e tal, óbvio que não é isso, né? Mas se a pessoa, a partir de uma crítica centrada numa autotransformação, ela caminha para a consciência política, pô. É o caminho dela, a gente vai se encontrar, cara. É certeza absoluta. É porque umas coisas fodas, assim, que eu vejo que, às vezes, um processo de luta do bem comum, você tenta passar por cima de si mesmo em vários momentos, assim, sabe? Uhum. E aí entra assim a questão, tá ligado? A pessoa fala que é um mundo de autoconhecimento, assim, né? Pô, a gente precisa de você, tá ligado? Por mais que você mesmo, a gente tem milhões de pessoas cuidando de você, tá ligado? E aí entra nessa questão, tá ligado? Como. E aí eu vejo como delicada essa situação de individualismo e individualidade, tá ligado? Mas como... tem que já. Aí a gente pega a dialética, exatamente isso. A contradição é fazer transformação. E o cara chega no momento que ele tá ali por a razão individual dele. Só que a razão individual dele faz ele lutar, sacrificar o próprio individualismo. Vou dar um exemplo, assim como pegar uma porção do Túlio Santos Populares. O pessoal foi para a luta, veio passar por cima da casa deles. Não, ninguém por outro motivo. Só que, por exemplo, teve gente que por conta disso não foi para o trabalho individual, necessário de escola de samba, cara sambista, entendeu? Me tolerou e não gostava de mim, nem um pouco. O cara passou por cima da individualidade dele. Essa contradição é a possibilidade dele estar na luta efetiva. Porque não é óbvio que. Porque ele percebe essa contradição, todo mundo percebe, cara, isso não pode subestimar as pessoas. Agora também tem a posição ideológica. Se na contradição o cara chegar e falar assim, eu quero o caminho individual, ele é o liberal, vai. Agora se você quer falar da individualidade, é legal que é o mais que eu gosto, assim, né? Eu acho que Stinner, né? O indivíduo é muito soberano sobre ele mesmo. Né? Uhum. E aí cai esse problema, talvez, da individualidade com o individualismo, que ele está fazendo aí, é o seguinte. Porque em todo momento do processo histórico aí, né, a gente conhece, sempre houve momentos em que indivíduos, como você falou, né, nós somos uma sociedade formada por indivíduos. Tem outra coisa que o Skinner fala, a sociedade é uma ficção. Há um grupo de indivíduos andando, caminhando junto, né, no processo histórico. Agora, houve momentos em que houve os aproveitadores, que vai surgir. Por exemplo, dentro da IT, você vai ter liberais ali dentro. Né? Vai ter o Marx, vai ter os proudhonianos, vai ter o Bakunin. Nos grupos operários localizados, também vai ter os stalinistas ali dentro, vai ter anarquistas, vai ter várias tendências liberais, até os sindicatos amarelos. Ou seja, vão surgir caras que têm a retórica, é uma coisa que tem que aprender isso daí. Sabe que retórica é uma coisa que, tipo, é uma arma do poder, né, cara? Pra você conquistar adeptos, seguidores, você tem que ter a retórica, tem que ter uma boa palavra. Teve cara que teve isso. Entendeu? Aí eu acho que é um ato de dualismo, que você usa essa discurso como manobra. Aí quando surge caras que usam para diluir o poder que tem nele, que o poder seria o quê? O conhecimento. Né? A ideia, a proposta, ele dilui ela como os anarquistas, como é a proposta dos anarquistas, não é meu poder. O poder tem que ser compartilhado porque parte de todos. Todos têm seu poder. Todos têm sua parcela aqui dentro. Saca? Não é meu espaço. Todos aqui nós temos uma parcela. Aí sim é a questão da individualidade no meio do projeto do indivíduo junto com o coletivo, certo? Você se torna uma arma do coletivo, uma arma para o coletivo. Entra a questão da representação, né? Entendeu? Não é questão de falar eu sou o cara. Isso é coisa de partida, coisa de líder. Não, uma coisa que ele fala de estar falando da ingenuidade. Eu vi um filme esses dias que era Hemingway. É só o Hemingway da companheira dele, ela ficou vários anos dois juntos. Aí tem uma parte que era a Guerra Civil Espanhola. E o Hemingway fez amizade com o cara que ele era um líder miliciano. E ele estava lá comigo como repórter a movimentação da guerra. E ele viu quando esse miliciano embarcou no carro, e o cara que está nisso não voltou mais. Aí ele chegou por causa do, pô, onde está fulano? O líder comunista que era da União Soviética estava lá. Olha, fulano está preso. Pô, ficou preso, pô, ele é um companheiro antifascista, de coração e tal. Aí ele falou o seguinte, ele é uma liderança muito carismática, desse jeito. Liderança muito carismática. E o único grupo que tem condições de juntar todo mundo aqui somos nós soviéticos. Somos muito apoios no Estado. Desse jeito. Capacidade de colocar arma na guerra. Fica tranquilo, desse jeito. O que nós vamos soltar ele no momento certo? Soltou? O cara morreu, mano. E essa mesma desculpa os caras usaram para controlar todo mundo. Ó, nós somos juntos que temos estrutura. Né? Então assim, isso, né? Só assim com a estrutura da gente, certo? Então essa coisa assim do primeiro, ali, o ataque ao indivíduo que sobressai de alguma forma. Eu ataco ele. Primeiro ataque, não sei se ele está certo ou errado. Primeiro ataque, é o indivíduo que sobressai. Depois eu afirmo o meu poder coletivo como única saída. Esse é um caminho fascista. Não importa o nome do cara coloque. Pode colocar o nome que ele quiser para aquele comunista. Isso é fascismo. Certo? E aí só dando continuidade aí para então, tipo, esses exemplos de individualidades que vai diluir seu poder junto aos que estão junto com ele, né, fazer a troca, né, a relação coletiva de ação, pô, a gente vai ter exemplo do Bakunin, de propósito, pô, é cara de grana, cara de família da elite, cara que podia ficar em casa, tá, cara? Entregaram tudo que eles tinham para se dedicar à militância que está levando que é o de luta. Acho que era príncipe. Né? É, era da nobreza. Aí é legal isso, por quê? Aí o propósito quem fala, né, meu? Pô, porque eu tive conhecimento, porque eu tive acesso a um bom estudo, porque eu tive uma boa educação e o camponês ali que trabalha não teve. Entendeu? Então ele vai compartilhar aquilo que ele ia ter com o outro não teve. Eu acho que vai somar o conhecimento da prática que o camponês tem com a teoria que ele tem. E hoje em dia, comparando isso, eu acho legal. Isso é todo no Brasil, os 8 ciclos, hoje em dia, o que eu acho legal, né, e eu acho que o autodidatismo é muito importante nisso, são nas periferias, cara, que vai surgindo grupos, os chamados intelectuais orgânicos, talvez, que a gente pode chamar. Né? Eu acho que começa com o pessoal do hip hop lá atrás, com o Mano Brown, entendeu? Com o pessoal do Racionais, hoje com o menino lá do Partição lá, o Eduardo, entendeu? E outra galera aí que tá saindo, o pessoal do Perifa. Entendeu? Independente da linhagem que esses caras têm, é interessante, que o pensamento tá saindo de lá, da pré-história, certo? Que é o povo da periferia que tem a escola que tem 15 professores, vai 3 dar aula todo dia, porque os outros estão afastados, ou tá com jornada tripla. Entendeu? Já tem esse problema. Interessante, ó. Os caras tratam a periferia nos jornais como se fosse impossível sair uma artista corrente da periferia. Eles tratam dessa forma, cara. Como se não tivesse produção. Se a produção do território já fosse zero. Isso é mentira. Entende? Isso é função histórica. Porque os caras, a nossa periferia é pré-histórica. É. Certo? Eu não posso usar o termo pré-histórica, porque eu sempre coloco sendo peso com a palavra pré-história tem. A gente utiliza ela de forma errônea. A pré-história não é um momento histórico, é um conceito. Desprovido de escrita não tem história. Um legista não existe. Mas, só que isso não é toda a verdade, não é toda a verdade. Só uma parte que assim, vou discordar do camarada Renato num ponto assim, do Marcos Tiner, né? Eu, assim, quem me conhece sabe que eu odeio o Marcos Tiner e o individualismo. Individualismo e socialismo. Por quê? Porque o individualismo, ele é uma abstração. O indivíduo não existe. Porque o Aristóteles, assim, o homem é um animal político. Ou seja, se hoje vocês estão entendendo o meu pensamento, a minha fala, é porque eu aprendi a falar. Se eu nascesse na floresta, como os meninos lobos, eu jamais aprenderia a falar, a me desenvolver como ser humano. Se eu me desenvolvi como ser humano, se eu falo, se eu sou muito integrado dentro da cultura, é porque eu nasci dentro da sociedade. Então, a sociedade existe antes do indivíduo. O indivíduo sem sociedade, ele não existe. Posso fazer uma parte, Júlio? A gente tem que evitar uma tensão que é comum entre o psicologismo e o individualismo, de um lado, e o sociologismo, de outro lado. Porque um dilui a pessoa, e o outro dilui a sociedade. E a gente sabe que os dois são falaciosos. A gente tem que... Não existe, como ele falou, o homem abstrato de Rousseau, ele não existe. Os animais superiores, eles já nascem em interação animal com animal. Essa interação é um fato em todos os lugares. Isso que o Kropotkin já escreveu na Ajuda Mútua. Eu ia falar o isso. De evolução, que eu já li o livro duas vezes. Pode chegar depois, que o debate estava... Não estou discordando de vocês. O debate estava no seguinte nível que ele colocou. É que existe uma tendência muito grande de alguns grupos mais convencionais de negar completamente as ações individuais. Ah, sim, os marxistas ortodoxos. Para eles o homem é uma máquina, determinada por... Pelo economicismo, né? Porque o economicismo não é um determinismo. Mas aí o problema é que aí o extremo oposto, e aí é muito comum, que o Marx tinha que colocar isso que foi citado, o outro é a propriedade, o único é a sua propriedade, que o indivíduo existe separado dos outros. E que ele é lei suprema de si mesmo, ele não deve se preocupar com nenhum outro. É o mundo dos egoístas. Exatamente, né? O outro não existe, né? Porque a partir do momento que ele existe, o outro está anulado, não existe. Claro que nós somos a favor da pessoa, da emancipação da pessoa, da participação, da cidadania, de tudo isso, da democracia direta, tá? Mas a gente não pode esquecer dessa interação que existe entre a pessoa e a comunidade. Fica perigoso a gente cair no outro lado do marxismo. Eu queria tocar num outro ponto que vocês tinham comentado um pouco antes, que eu acho também assim, importante na interpretação da história, a gente não ficar satanizando as coisas. Assim, anarquista é bom, comunista é ruim. Né? A gente deu o nome aqui da biblioteca de Carlo Degheri, em homenagem a uma cidade de Moura no Guarujá, desde os anos 50 até os anos 90, e participou da Guerra Civil Espanhola. E o Aldeguer, apesar de ele ser anarquista, ele fazia uma autocrítica ao movimento, à ideologia anarquista, em alguns pontos, e ao próprio movimento. O movimento de São Paulo, algumas pessoas que ele conheceu. E por outro lado, né, a gente tem que entender que existem pessoas sinceras e honestas em todos os lugares, como também existem pilantras em todos os lugares. Né? A gente pega, por exemplo, só para concluir, o Apolônio de Carvalho. O Apolônio de Carvalho, comunista, que participou da Guerra Civil Espanhola, ele fala muito bem da participação dos anarquistas, que ele chama de bacuinistas. Os bacuinistas pegavam uma bomba, iam para a frente de batalha do lado dos fascistas, ouvia essa explosão e muitas vezes eles não voltavam. Ele fala muito bem, ele poderia ocupar isso. Né? E uma coisa também que eu acho que é importante na interpretação da história, a gente tomar assim, cuidado com essas coisas que vocês estavam falando de verdades absolutas ou de conceitos. Mas, por exemplo, não adianta só conhecer a história do Bakunin, do Marx, do Tolstói, se tem gente até nos nossos meios que fala, ó, ou você é Bakunin ou você é Tolstói. A história também é a gente que escreve, os conceitos também é a gente que escreve. Eu posso pegar um pouco do Tolstói, um pouco do Marx, claro, entendeu? Tem gente que pega e fala, não, é uma coisa ou outra. Isso é uma visão dogmática da história que é prejudicial. Você tem que interagir e dialogar com todos eles. Afinal de contas, nós estamos em 2014. Né? Lógico, mas é por aí mesmo. Pô, pegando uma missa, se eu não me engano, lembro quando surgiu o zapatismo, né? Aquele debate que eles estavam capistando lá na Cidade Metalúrgica, era uma mulher, os caras são ou não são anarquistas, né? E assim, eu viajei por 2 meses com uma senhora que era ela podia ser oficial porque ela era indígena, né? Uma comandanta. Os homens são subcomandantes. Ela era uma comandante, uma mulher indígena. A gente conversou muito, cara, assim, sobre isso. E ela falou assim, ó, a gente. Isso que vocês estão falando, tudo isso já era. Foi exatamente o conhecimento histórico do que a gente já era, já eram horizontais. Já tinha ação direta. Então, eles não precisam. A palavra anarquismo para os caras é uma palavra, é um detalhe. O que é necessário estudar a questão, ele já tem, ele já se construiu, ele bota isso em prática cotidianamente. E o Marx foi muito claro, o Marx falou assim, nós somos. Ele teve uma entrevista de rádio, eu até coloquei a vez no Facebook, uma entrevista que eu vi, que ele falou assim, nós somos uma parte do movimento libertário. Entendeu? Mandamos saudações para os nossos irmãos anarquistas que morreram na Guerra Espanhola. Porque a prática que determina. Eu tenho muito amigo que está em partido político, que é comunista da forma tradicional, eu sei, conheço a prática do cara é libertária. Cotidianamente, é para. Então, para mim, é um companheiro. Eu não preciso concordar com 100% do que ele fala, mas eu concordo com 90% do que ele faz com a prática. O que me interessa é a prática, cara. E a construção histórica, quando a gente fala de construção histórica, é dessa crítica à história construída pela burguesia, que a gente coloca como nossa, é que esses caras construíram o registro escrito com o ponto máximo da história, para poder a história ser ciência. Perfeito? A preocupação deles lá, enquanto cientistas burgueses, até quando você olha, nós, para ação direta, para ação social, para o cotidiano, para a revolução, eu diria que isso era uma coisa muito mais profunda do que isso. Só esse registro escrito não é determinante dela, não é. A história não caminha para nenhum lugar determinado, que o jogo não está vencido por ninguém, é uma construção. Todos os conceitos que a gente conversou aqui, eles foram construídos historicamente, então o conceito de civilização, natureza, Estado, são construções históricas com uma visão determinada. Para quê? Para justificar o poder da burguesia sobre nós. E não é mais do que da burguesia, né? Uma visão de sociedade que a burguesia criou para defender ela mesma. Então, como é que é? Nós, europeus letrados, conseguimos determinar como esse mundo funciona. E essa é a visão. Essa é a civilização, esse é o marco do possível. E se você não age sobre esses princípios, você não é civilizado. Entendeu? Esse discurso a gente não pode jamais. Se a gente pegar ele, levar ele como verdade, primeiro a gente não vai conseguir discutir com a periferia. Acaba aí, porque a gente não vai nem conseguir ouvir os caras. Texto recentemente que eu li, que uma esquerda marxista tinha uma tendência, se era do PT, sobre essa questão dos povos eleitos, e assim, pegando a questão do progresso, civilização, barbárie, os conceitos que tentaram pegar de Marx, alguma coisa assim. E eles fizeram uma análise assim, é isso mesmo, que existem povos que são mais avançados do que outros, e uma das coisas que vai legitimar, que vai determinar que isso é realidade, é a língua. O povo que oprimir o outro, né? Chegou lá, tomou o território, escravizou, e mesmo assim a língua de um povo ou que já foi escravizado superou, ou no caso os invasores determinaram que o povo se apropriasse da língua deles. O quanto que isso é falácia ou não sei, qual a tua visão sobre isso? Completamente, não é questão da língua, é questão da linguagem. A supremacia de uma linguagem sobre uma cultura de outra vai determinar que um povo é superior ou é inferior. Eu conquisto ele e acabei falando a língua dele. Mas o Brasil está resistente do Iagatu. Você pega assim, por exemplo, o Iagatu é uma língua usada para comércio. É. Né? Nem o originário também. É, foi criada uma permitida para usar para comércio. Aí, não aceitou a dominação. Só que... Aí vem o Pombal e fala, vou arrancar a língua de todo mundo se não falar o português. Ah, o avanço do espanhol sobre o inglês. Pois já que a expressão que eu prevaleço. Porque o século os norte-americanos dominaram a Latinoamérica toda, né? Só que quem está perdendo a língua é eles. Pô. O espanhol está cada vez mais dentro do espaço da língua. Já virou segunda língua. Reconhecido oficialmente pelo governo americano. Se essa coisa fosse verdade, seria o contrário. Esse texto que você leu é um texto marxista aí? Não, teoricamente marxista. Ele concordava? Qual o ponto de vista do outro? Não, eu não sei se eles chegaram a pegar algum referencial teórico de Marx. Dava a entender que eles, a proposta política deles concordavam com isso, que, de que existe um povo. Que o marxismo traz uma herança, tudo que ele falou está embutido na questão da civilização positivista da Europa. O marxismo ele traz esses vícios. Questão dos povos eslavos. Marx Nordau ele mostra isso. Tá? O marxismo traz esses vícios embutidos. Todo o pensamento de Marx leva a isso. Que você está falando. Então, faz o positivismo marcou profundamente, né? Pensamento de Marx. E é interessante, assim, como você fala, a gente vai para a faculdade, vai fazer um curso, você vai aprender outra posição. Então, passa pelo... Só que o povão não tem noção nenhuma do que é isso. Certo? As palavras que vêm do positivismo, que tem conceito, tem peso, são projetos, a gente usa elas 24 horas por dia como se fossem nós. E eles usam isso como uma coisa metafísica, abstrata, para te dizer essa é a realidade, assim acabou. É assim, acabou. É desse jeito. Na faculdade de história é assim. Eu nasci assim, era desse jeito, vai morrer e continua. Não é verdade. Por milhares e milhares de anos o homem não foi desse jeito. É uma evolução, uma coisa que... É. Como se o Renato de Tupã tá rei. Cara, uma coisa interessante para aquela é a pilha de Bagdá. Vocês conhecem? A pilha de Bagdá é o seguinte, é uma pilha, uma bateria, certo? Que produz eletricidade por mais de 2000 anos. Aí os caras falam o que para eles? 3 mil. Então, mas... É de 800 antes de Cristo. Cara, os caras produziam energia antes das vezes de Cristo. Mano. Eles usavam para eliminar uma divindade lá que eles tinham, isso. Eles baixa a divindade. E outra coisa era o pilhas com pH. O pH da água do rio era alto, os caras faziam pilha e iluminavam o pilha por dentro. Mas falando assim, é legal que quando o pessoal vem com essa discussão de civilização, né, termo de civilização, o pessoal fazendo história da África pelos próprios africanos, né, da África pela própria Ásia, eles começam a quebrar esse mito também do... Lógico, tem registro, por exemplo, a China, nas guerras das dinastias, né, sabe os caras faziam observadores em pipas, colocavam as pipas, os caras, óbvio que morriam uma parte, mas os chineses voavam, cara. Isso antes de Cristo. Aqueles nascas que fizeram, dizer que foram os ETs que fizeram, parece que eles iam em balões ou asa delta. Eu fazia. Quer dizer, o caminho mais fácil é botar um ET, né? Eu reconheci que o cara voava. A Ilha de Páscoa, as estátuas da Ilha de Páscoa, acho que outros. Que nós... Mecanismos simples pro os gregos desenvolveram refinadíssimo. De uma forma que eles não conseguem imaginar, porque isso acabou. Acabou ia com toda, tudo madeira, aí sumiu. Não quer dizer que não... Mas sobrou aquele planetário de antes Citer, acho. Isso, isso. Os romanos tinham submarinos, certo? Os caras viravam barcos, botavam os guerreiros embaixo e iam por baixo d'água, cara. Ou seja, essa coisa em linha, né, da história, foi desse jeito até chegar... O marxismo gosta, o ortodoxo gosta. Que o marxismo, que o evolucionismo isso não é real, isso não corresponde à realidade. É uma análise científica objetiva mesmo, mas não é desse jeito. Porque assim, o avanço tecnológico ele vai e vem, mas assim, o conceito, os ideais das pessoas, ele é de certa forma linear, assim, né? Até fica com os resquícios desses povos, assim, mas o mundo globalizado hoje, ele caminhou assim, massificou tudo. É uma das formas. Quando você, por exemplo, assim, quando você pega a questão, pode ver isso de forma linear, né? Mas há muitos pensadores veem isso hoje de forma espiralada. Desse jeito, ó. Você pega, você tem... Assim, ó. Existem momentos de avanço, retrocesso, outro avanço. Então você ele quer falar da massificação. Você tem revolução, tem reação. Entendeu? Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, você pega a Idade Média. A pessoa fala assim, a Idade Média é a Idade das Trevas. Já caiu. É uma série de avanços importantíssimos para o ser humano, para o seu Idade Média. A Idade Média tinha mulheres letradas. Sim. Coisa que Jorge Duby escreveu um livro sobre isso. É. A civilização bizantina foi das mais ricas e refinadas de todos os tempos. E você chega no século XVI, claro, os caras mandam a mulher de volta para a cozinha, expulsa. Toca fogo, os Inquisição toca fogo. Ó, por que botaram fogo em tudo? Porque na Inquisição, olha que coisa interessante. Quando os caras saíram da Idade Média para as cruzadas, aquele cenário de guerra que foi a disputa entre Ocidente e Oriente no determinado momento, os homens morrem. Certo? As mulheres ficam. Aí toda aquela base de cultura ocidental que acha criada, quem vai, de certa forma, manter isso ali é a mulherada, porque os caras estão fora. Certo? E o que é pior, sempre tem um dissidente. Certo? Já tem aquelas mulheres que perceberam isso. Pô, peraí. Caraca, nós estamos mantendo o cristianismo ocidental. Opa! Mas tinha a religião da deusa antes. Tinha conhecimento da medicina tradicional que a minha avó tinha. Ah, vou voltar para isso. Isso vai me libertar do cara. Tá lá. Aí quando os caras vêm, puxa, vai pra fogueira. Simples assim. Certo? Porque imagina o monopólio da saúde. Que esses reinos tinham. A saúde física, claro, mas se imaginaram, a igreja controlava isso daí. Né? Eu li um livro ano passado chamado O Anatomista, que é a história do cara que descobriu o clítoris. O bagulho é. Meu, é daquele novo, né? Uma coisa é esse? Eu não lembro o nome, o autor era argentino, mas a história é real. Olha o esquema, vocês mulheres, leiam esse livro, cara. O cara chega lá, o cara descobriu a circulação. Colombo, isso aí. O cara pegou e descobriu a circulação sanguínea. Ah, Fabrício já foi atendente também. Fabrício já foi atendente. Isso. Aí o que aconteceu? Italiano, exatamente. Vou deslocar isso no Renascimento. Vários lugares, o cara ficava mandando. Num desses aí, um nobre. Contratando, ele falou, minha mulher tá muito mal, ela vai morrer e então, tal. Ele foi lá tratar da mulher, ele e o ajudante dele. Ele chega e vê a mina nua, e a mina tinha um clítoris desavantajado, o cara falou, é homem, foi pra mulher. Isso entre os dois. Quando eles vão descobrir, toca aí, vamos ver. Tocou e a mina tem guardado. Perfeito? Toca novamente. Aí ele percebeu que conforme eles foram vários meses, conforme eles estavam tocando, a mina teve orgasmos e foi se curando da doença. Certo? Exatamente. Aí que é óbvio que ele percebe todo o processo. O que é que ele vai falar? Óbvio que ele queria manter o poder da igreja. Assim, a mulher não tem alma, ela vive do prazer físico que está ali. E ela não pode conhecer isso aí. O homem deve controlar. Perfeito? Fala do salão, por causa da trompa de falar. Claro, o cara constrói tudo. Ele vai construindo uma lógica. E ele vai em vários lugares. A igreja chama o cara, ele junta os padres, vai explicando todo o processo. É interessantíssimo. Quando acabou, é o anatomista. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. A gente não percebe, é isso que eu quero dizer assim. A gente não percebe que a coisa é feita planificadamente. Os caras, sabe, por isso os caras dominam o mundo, eles são cientistas, racionais, perfeito. Tem método. Quando der cara uma coisa nova, o cara pesa, analisa e vê a consequência, não importa o que seja que não tenha. No caso, o cara descobriu uma coisa que podia levar o domínio da mulher. É isso que interessa para nós, vamos levar isso à ciência mais alta e fazer isso em excelência. E ó, não tenho dúvida que os caras fazem tudo, tudo em nível excelente, a ponto de você chegar o momento e não questionar mais aquilo. É verdade universal. Eu peguei esse exemplo do livro, porque quando eu li o livro, fiquei impressionado com isso. Porque eu nunca. Tem livros que marcam, né? Marcou, cara. Quando o cara faz aquilo, eu falo, meu, que coisa. Ele faz simplesmente por quê? Porque ele, óbvio, ele é homem, que era um cara que queria poder, ele percebe a extensão, percebe o que você falou da coisa da minha histeria, que a histeria podia levar. Olha, a extensão do descoberto do cara que é interessante. Ele descobre a histeria, no meio do. Mas então, Pride, é mesmo que trata disso, que é do Aldo Huxley, aquelas bruxas de as bruxas de Lourdes. Sim. Fantástico. Ele fala bastante disso. E é interessante isso, porque é legal quando vocês falam a questão da mulher, até onde isso foi mais importante. Ela era reprimida, ela não tinha jeito na sexualidade normal, ela não tinha jeito ao prazer. É, a mulher era uma procriadora, né? Era uma procriadora. E aí, por exemplo, quando eu falo assim, desse momento, vai da Renascença, mundo moderno, que vai surgir um conceito de natureza, de mãe natureza. Natureza, quando eu falo, associada à mulher, né? A natureza é uma mãe, né? Natureza não é lógica. Ela não é de boa nem mais, ela é. Ela é o que ela é. É o que ela é. Nós é que projetamos o bem, mas é o que ela é. Mas ela é o que ela é. Porque volta a gente, precisa comer. A natureza é o seguinte, não tem equilíbrio. É que é morte e vida o tempo. Ela obedece a nossa não palavra. Tem equilíbrio, aniquila. Exato, exato. Aniquilação. E nós somos parte disso. A raça humana pode ser aniquilada pelo desequilíbrio do planeta. Tranquilamente, outra criatura aparece e toma o lugar. Evolui, ela é barata, o povo toma o lugar. A barata é mais habilitada que a gente, ela é da terra. E constrói uma sociedade livre e socialista aí que nós barata. Não, mas. Tem cientista que fala que a criatura que pode da Terra, mas é aquele. É o povo. Que é inteligente. É, né? Sim. E aí os caras estão corretos, nada impede. Mas a evolução biológica é isso, ela não tem ideologia. Ela é evolução biológica. O organismo está ali o mais rápido, ele vai conseguir. Ou por cooperação, ou por competição, depende da idade que ele tiver, e dos recursos naturais que ele tem, e mais rápido sobrevive, vamos cooperar mais sobrevive. É nós, com o nosso padrão de consumo capitalista, se nós não vendermos isso, vamos se fuder. Exatamente. Ah, desculpa. Mas é isso mesmo. O capitalismo pode ser exatamente. Nós não vendemos esses padrões de consumo, não vamos saber. Tanto é que existem muitos caras na área da biologia, eu acho que uma aventura assim, de biologia, ciências sociais e tal. Mas na cara da biologia, da psiquiatria, que fala que o capitalismo é doença. E é. Certo? Sem dúvida. Que levado da forma que ele está, o resultado dele é uma doença mental, aliás. A autoestima coletiva da raça humana. É onde a gente está caminhando, então. Nesse ponto, o senhor é um pouco otimista. Não é tão conjectura, isso está caminhando para isso. O cara, do lado bom, que a gente tem de aberto para mudar isso. Tudo mesmo. Essa questão de evolução que você falou aí, do progresso, fazendo também a diferenciação contemporânea, a gente vê essa relação agora com a questão do turismo. Né? Tudo com a reserva, os caras estão querendo transformar em pontos turísticos e, às vezes, tirar tribos indígenas e quilombos, comunidades quilombolas, porque os caras estão deteriorando a terra. Se você não gosta, você não vai. Cara, mas em São Vicente já peguei gente e falei, não, mas aí o menino não pode estar ali, aí fazendo os grandes empresários ganham tudo em São Vicente, eles estão. Pô, meu, o hipermercado Extra está do lado. Eu fiz do Estado, olhou para minha cara e falei, não, mas o Extra deu contrapartida, o menino não vai dar. Contrapartida ele já deu, apresentou aquilo. contrapartida do lucro. É racismo. Entendeu? Mas tem só cuidado para cair no bom selvagem também, assim, né? Que aí achar que. Cara, assim, sim. O legal seria fazer uma instrução. É, eu seria, tipo assim, eu tenho uma consciência. O problema é que essa tecnologia aí. Ah, tá na mão do quem tem poder, cara. Também não tem poder. Eu, assim, enquanto antropólogo, estou usando o poder. Você tem que ir lá e tomar. Certo? Então, o certo sempre é o índio, mesmo quando ele está errado. Ah, o índio chegou lá, vou explicar por quê. Tá, ó, tá vendo? Está destruindo a floresta, está arrasando, está destruindo a floresta. Quem compra dele? O índio? Quem compra dele? Quem gerou metade é dele? Certo? O índio que está vendendo ali é ação educativa. Não por nós. É aquela coisa, não vai ser por uma pessoa que rouba a outra. Assim, né? É, dentro, é estabelecendo na comunidade equilíbrio suficiente para que a cultura tradicional volte. Certo? E aí é um trabalho político. Chegar nas redes das comunidades. Porque, cara, eu já acompanhei muito esse processo. Sempre que uma comunidade indígena chega a ponto dela dominar e ela não está destruindo o território dela, no seio dela tem oposição. Ali dentro tem oposição. Tem um cara que fala, não, não quero, meu, vocês estão errados. Não, não, não, não, não, não. Eu não sou dono da verdade. O que eu posso chegar para ele é apoiar aquele cara. Eu falo, meu, aqui, ó, toda informação que você quiser, para exatamente aí você já elege, para aquela comunidade acontecer. É, faz a contrapartida, olha, poxa, a nossa tradição ali. Pô, eu vou pegar um exemplo bem interessante. Então, uma americana, teve duas vezes aqui. Samanta, o nome dela, tem duas vezes em Santos que eu conheci. Ela é uma indígena Arapahô. Arapahô, Navarro. Os Navarro, eles têm uma história muito interessante, assim, porque eles já tiveram quatro deslocamentos históricos, tem quatro deslocamentos históricos territorial, certo? Eles eram uma população que oscilava em 3 milhões de pessoas, hoje eles são menos de 4 mil. Tá? É, dos Navarro, a famosa trilha das lágrimas, que aparece no filme de cowboy e tal. Os Navarro estavam tudo virando cachaceiro e vendendo o território, que já não era o território deles, certo? Porque já tiveram 4 migrações forçadas. Então aquele território era tradicional porque estavam lá 100 anos, mas não era. No limite, é o território do branco que eles foram colocados, como não existe natureza. Por que eles vão se preocupar com aquilo branco que eles Qual foi o trabalho da antropóloga? Ela seria indígena, então ela tinha mais liberdade disso. Ela resgatou a religião tradicional. Que a religião tradicional deles tinha a ver com o culto solar, certo? E no meio da comunidade, pô, vamos pegar financiamento, vamos gerar energia com a luz do sol. Tá? Vamos produzir a moda antiga, nossa pesquisa era um tipo de abóbora. Certo? Vamos produzir abóbora. Vamos coletar mel, que está na tradição. Cara, e os caras que estão resistindo assim agora? Ela teve 5 anos a comunidade está vendendo o território, passou a produzir abóbora e mel para sobrevivência. Por quê? Porque houve um resgate da tradição. Certo? E aí sim, é muito fácil chegar e acusar uma população oprimida pela reação dela de qualquer forma. Eu dizer que o PCC é problema da periferia. Eu dizer que o meio ambiente é problema indígena. Eu não sou, não acredito no selvagem como sou, mas eu também não acredito na criminalização do no limite do lado dele. E de novo a questão do mito, né? Porque a questão do bom selvagem você pega com o Cunhambebe. Cunhambebe. Mas comeu 500 portugueses aí. Eu estou do lado do oprimido. Sempre. Sempre ouvi lutar. E aí eu posso te dar outro exemplo. Vou pegar o Greenpeace, que chegou no meio da isso daí, tem muitos relatórios sobre isso. Dentro da antropologia, presidente, não estuda muito isso. O pessoal do Greenpeace chegou na área do Xingu Ocidental. Tá? Lá você tem algumas populações indígenas que caçavam jacaré. E o máximo do ano era a festa do jacaré. Tinha churrascada de jacaré. E a todo mundo comer jacaré lá. Perfeito? E aí, o que acontecia? Fazendeiros tradicionais daquela região, os indígenas e os sertanejos, eles confraternizavam exatamente nessa época do ano, onde havia matança de jacaré, eles comiam. Aí chega lá o Greenpeace e faz um movimento contra aquela matança do jacaré. Certo? No vez de pegar e fazer um movimento, as pessoas vão comerem carne de jacaré aqui. Ou nos restaurantes da Europa, em Nova York, onde se consome em quantidade. Perfeito, todo mundo é ecologista, e pararam com a matança do jacaré. Em um ano, os caras estavam se matando. Por quê? Porque aquela festinha ali era a única época do ano em que o pequeno fazendeiro, o sertanejo dali e o índio se encontravam naquela festa e resolviam seus problemas. Sem contar que no decorrer de 10 anos, houve uma superpopulação de jacaré e começou a morrer na região. Equilíbrio tem na região mesmo. Oi? Na região mesmo teve um caso um tempo atrás, não estou lembrado direito, para ver se eu lembro melhor, no sítio Conceiçãozinha. Que um morador matou um macaco estava em extinção, sim, não sei se era um morador, alguma coisa assim, e estavam querendo criminalizar o cara, mas por que não tinha o que comer? Nós temos que pensar que os animais também são oprimidos. Aí eu compreendo seu ponto de vista. Nós temos que pensar que um animal, os animais, o animal sim, também é oprimido. Mas nós não temos o direito de oprimir o animal. Mas, eu acho que as duas têm que ser. Acho que o animal tem que ser protegido. Controle, não tem direito de escolher um animal. Não, mas aí eu. Só um objetivo é outro já. Justifica o controle. Isso aqui é uma natureza, não é bom animal. Nós temos uma consciência de que nós não temos direito de matar outra pessoa. Eu acho que é uma discussão. Agora vai ser agora. Agora é uma discussão. Não tem mais carne. É uma antropocentrismo. No momento, se a gente tiver atividade ideal, essa discussão vai acontecer. Agora, o que acontece é o seguinte. Eu vou olhar enquanto ecologista, tá? O homem é tão animal como qualquer outro animal. Naquele contexto ali, o cara parar de caçar o jacaré ali, ele é um predador. Gera desequilíbrio, gera destruição ambiental. Esse é o problema, porque o homem é parte do equilíbrio. Aquele homem lá, o Benjamin falou, não é o bom selvagem do Rousseau. O problema é que ele é parte do ambiente. O grande problema, Júlio, é que nunca esse desequilíbrio é perigoso porque um homem é o único que usa armas. Seja primitivo ou moderno, o animal não usa arma. O animal não tem arco, flecha, atacar, arma. Então sempre será desproporcional. O homem sempre estará depredando a natureza, como fez com os mamutes extinguindo. Não pode ser sensibilizado hoje. A natureza é oprimida pelo homem. Ele tem armas. Eu acho que isso a gente pode debater. Porque o que eu vejo é o seguinte. O homem parte do ambiente. Ele está se tornando, acho que, antropocentrismo. Como parte do ambiente, ele, como qualquer outra criatura, é predador. O homem não tem garras, ele tem a cultura. Então a cultura desenvolve a lança. Fica meio desigual. Ah, então o cara vai enfrentar um leão. Doeu aqui, então o leão do meu lado. Desigual. Vai ser desigual. Vai ser desigual. Vai ser desigual para o homem? Quando ele desigual para o animal, ninguém está com medo. Mas só uma mas coisa. Mas quando esse homem é parte do sistema que ele dá, a desigualdade ou não, vai ser o que ele faz. Aí vai ampliando a desigualdade na destruição da natureza. A partir do momento que a gente tem uma civilização, está vivendo na caixinha e voltar lá, aí fica desigual. Mas está ficando. Esse é o que está acontecendo hoje. Sim, só uma civilização destruindo o planeta. Não dá para achar que é a mesma desigualdade. Se eu for mato, eu falta comida, até tu quer arriscar. Somos dois, então, eu sou contigo. No meio do mato, fomos e quase caminho no trigo, viu? Eu caminho no trigo, hein? Que meu, não quero saber não, minha fome é maior. Porque, ó, eu sou daquele conceito que eu comi um carne humana. Olha o pior da caverna. Então, mas, o homem não está fora, tá? Acho que, mas só uma coisa importante de considerar dentro dessa discussão, eu acho que é a raiz dela. Quer dizer, foi que o Greenpeace foi lá para fazer uma ação dentro desse contexto. E aí eu acho que cabe o nosso corte de classe de olhar e falar, não, peraí, meu, eu vou fazer uma ação ali, né? A questão ali do jacaré, ou eu vou fazer uma ação do consumo aqui, ou da azar, ou seja lá o que for, que mata os bichos para fazer a roupa, né? Bolsa, casaco, e ainda explora a mão de obra. Então eu acho que assim, a raiz da questão, eu sou vegetariano, tal, né? Procuro fazer essa desconstrução, mas eu penso o seguinte, eu condeno sim a visão pequena ou a falta de corte de classe do Greenpeace de ir lá e fazer essa imbecilidade. Para mim, o que eles fizeram é uma imbecilidade. Deixa eu fazer as duas coisas. Uma coisa que excluiu. Eu não acho. Eu acho que eles fuderam ali. Isso é a verdade, a extinção está ali, espécies estão sendo extintas. É só observação fácil. Mas não é porque os índios destruíram, né? Não é geral, a agressão aos animais é geral. Então, mas aí você começa a desconstruir. Então tem que ser de modo geral. Você começa a desconstruir isso, tem que estar ali vivendo aquela... Não tem que distinguir o opressor e a opressão dos animais. Os animais também têm ponto de vista. Você mesmo colocou na cultura. Tipo, o Greenpeace tem uma cultura, tipo, que fez ele desenvolver essa verdade. Aí ele chega lá e, tipo, dá esse salto, assim, tipo, você não vai trabalhar junto pra levar aquele entendimento. Você vai deixar a extinção que é relevante, que era de extinção de mais, e vão continuar subindo. Eu não tenho uma visão que você deve chegar lá de cima pra baixo e ensinar. Entendeu? E chega lá, é o seguinte, a verdade é essa. Você nos inseriu lá pra levar essa desfazer. Você falou que essa desfazer é essa. Mas eu tirava. Eu também discordo de você, porque assim, eu acho que tem que educar. Que você ter esse entendimento, porque tipo, a gente se isolou desse processo, a gente se isolou da cadeia alimentar, a gente tava dentro da caixinha da civilização, a gente compra a nossa comida no supermercado e tal, a gente se tirou desse contexto. Aí a gente volta nesse contexto pra dizer, eu tenho a verdade, vocês estão errados. É meio... Mas tá tudo muito educado. Tem que fazer um trabalho pra educar isso. Mas pega, porque... Não tem essa. Por isso que nós estamos como estamos. Se eu não parar... Se eu não parar pra ensinar, pra tentar colocar, não é assim, você não precisa fazer assim, você pode fazer assado, peraí. Ensinar o que impor a minha vontade. É o diálogo. Isso tá inserido em tudo. É chegar lá na periferia e explicar o que ela tem que fazer. É chegar lá numa moradia, você tem que usar assim. Não é sinal. E que a tribo que está lá, os caminhos deles são diferentes. Eles têm conhecimento da morte, dessa questão da... Acho que você deve saber explicar melhor que isso, né? Os equilíbrios deles, quando eles vão caçar para determinado ritual, aqueles que vêm carregados com a questão da morte não se encontram com a galera. Os índios do Xangujê fazem caminhos diferentes. Sai para caçar, por exemplo... Os casagens custam serviço, porque uma está trazendo a vida e a outra morte. A outra coisa que acontece também é que quando uma índia engravida, logo depois que ela tem a criança, quem fica de resguardo dos medicamentos é o homem. Você tem um homem, não tem? Você tem um homem, não tem? Covarde, é isso? É, não me lembro o nome agora, mas assim, esses meses que o homem fica de resguardo, é exatamente porque no futuro ele vai caçar para alimentar duas bocas. Então é o tempo de recuperação. Essa é a explicação da covagem, então. É o tempo de reequilíbrio do ambiente físico. Tá? Existem povos do Brasil Central que não comem carne vermelha, vivem na pesca. E a pesca é feita assim, não lembro desse povo agora, eles pegam uma parte do rio, tá? Fazem uma represa, o tamanho certo que os peixes, os filhotes passem, entendeu? E só pegam os machos, tá? Para alimentar a tribo. E depois disso, eles simplesmente desmontam a represa. Que a corrida poderia voltar à sua fluxo normal. Nessa represa, eles usam um tipo de substância, não me lembro o nome agora, que é aquela narcotiza o peixe. Então o peixe não sente a própria morte. Você falou da covagem, qual seria o objetivo dela? Reequilíbrio do ambiente. Tá? Esse é um trabalho difícil. Esse trabalho com a covagem foi o projeto de Levi-Strauss. Está publicado? Tá. Isso me engano, não sei se está no Instituto Trópicos ou no outro. Nem esqueci o nome do livro agora. Essa concentra as forças para depois caçar. No caso desse povo, toda a preocupação é exatamente que eles produzam o menos de morte possível no ambiente. Então, assim, o cara planta, vive da plantação e da pesca. Então, a professora Silvia de Carvalho, ela conta uma coisa interessante. Na aldeia dessa galera, animais que a gente chama, aí vai ser interessante, animais que a gente chama de predador, maior seu gosto de colça, passa pela aldeia e não ataca ninguém. Muito bem. Então, se ela chegar bem equilíbrio para o meio, que o meio não nos observa como ameaça. Então, é equilíbrio. Você tem um nome desse? É um povo específico? Eu não me lembro o nome desse povo agora, cara. Você tá também no livro Strauss? Quem tem esse tabu de não comer carne é os avacanoeiros. Uhum. As ações carneiras vivem da pesca. Qual o nome? Oi? Quem falou o nome? Avacanoeiros. Avacanoeiros. Os avacanoeiros parece que tem 3 ou 4 pessoas vivas, então é uma só avaca. Eles não comem carne. Não comem. Eu acho que a gente tem que definir prioridades, né? Por exemplo, a gente não dá pra comparar assim, um garoto fazendo xixi no rio com uma indústria que tá jogando um monte de poluente naquele rio. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque você pode chegar no garoto, trocar uma ideia e mudar. Mas aí vai tentar conversar com o empresário. Educar, ensinar. A antropóloga não teria resgatado todo o povo dela. O caçador que pega e vai caçar o animal para alimentação e a indústria que vai massacrar aqueles animais, não para alimentação, mas para fazer produtos. Para fazer produtos e para lucrar, né? Para lucrar, é diferente. Lógico. Então, você não conscientizar o povo hoje, não adianta querer mais. Vou levantar a bandeira que eu vou mudar o mundo. Como? Aí eu sou vegetariano também. Eu tenho que conscientizar. Tem que conscientizar, tem que educar, tem que ensinar. Eu acho que tem uma comparação, assim, acho que cai numa questão mais de gênero, mas acho que tem a ver com como a Greenpeace chegou e fez isso que ela fez aí e interferiu nessa questão, né? Tem um documentário que até um dos que eu ia propor, né, ou vou propor para a gente discutir do zapatismo, né, do ZLN, que chama Coração do Tempo, e que começa o filme com o pai da, da família zapatista vem, é, trocando a filha, negociando a filha por uma vaca. Né? Então ela, ele negocia, ela vai casar com um cara em troca de uma vaca. Né? E que era uma prática comum lá. Ou é. Né? E aí, o que, que mostra o filme? Né? Daí é um filme produzido pelo Eugênio. Daí de cara eu olhei e falei. Não tem, acho que eu, deixa eu voltar, inclusive não tem a legenda lá, não sei, acho que eu vacilei. Não deve ser zapatista. Claro que é. A questão é que o 6, ou seja o número que foi, que chegou lá na, na, na década de 80, e para começar a trocar ideia com a população, estava mais disposto a ouvir do que propagar seus ismos. Então eles começaram a ouvir e trocar uma ideia, mas também eles não deixaram de lançar algumas coisas, inclusive da questão de gênero. E aí a questão é o seguinte, a menina discorda de casar com o cara e para agravar a situação ela se apaixona por um insurgente, um cara do exército zapatista, ela é da comunidade. E aí, é, como eles vão, o filme mostra toda essa situação ali de conflito e de desconstrução cultural e que vai acabar como, né? Eles vão fazer uma assembleia com a mina, com o insurgente, com o, a família do cara que deu a vaca e que ela ia casar. E isso é colocado num ambiente, né, democrático ali, onde ela fala, ela dá sua posição, e aí ela vai falar, não, eu não quero me casar com ele, não é com ele que eu quero ficar, e eu quero ficar com outro, eu quero ficar com o insurgente. E aí a condição para ela ficar com o insurgente é ela ir para o exército. E aí falando, não, não, eu quero me casar com ele, eu quero ficar com ele e eu não vou pro exército. Tá, então, né, assim, eu, muito mais do que alguém chegar em cor e falar, não, essa prática é patriarcal, é machista, é isso, é ista, é ista, é ista. Né, eu acho que com o tempo, com a formação, isso é, né, é mostrado ali no filme, essa problematização e tal. Deve estar rolando ainda a questão da troca pela vaca? Não sei. Pelo menos eu não vi. Ou, sei lá, não soube dessa situação novamente. Vem acontecendo? Eu acredito que não vem acontecendo. Mas, para mim também, não, eu acho que não seria uma coisa tipo, caralho, nossa, esperava mais, né? DZLN, porra, tudo que a gente lê aí, ó, que bosta que eles são. Não, eu me surpreendi e admiro. Eles não ficarem impondo ismos, inclusive vegetarianismos, né, veganismos, né, para ao invés de procurar ouvir e não, vamos trocar uma ideia. Essa ideia vai levar um tempo pra caralho. Quem tá disposto a dedicar todo esse tempo? Porque a gente tem. A gente tem essa mania de querer impor a nossa verdade. Eu vi um texto do Zapatista também esses dias falando assim: pô, se vocês querem vir na nossa comunidade, venham. Vem, mas sem querer falar pra gente qual é a forma de fazer a revolução certa, sem dizer pra gente qual é a maneira de ser feminista, qual é a maneira que as nossas casas devem ser, como moradias devem ser construídas, de superar a bomba e tal. Então, vem, mas pra disposto a escutar nossa cultura e abrir um diálogo, não pra impor. A gente tem muita essa maneira de querer. Esse texto, acho que não sei se é o mesmo, porque depois ele fala, a galera vem. Conta um monte de história, explica, vai embora, escreve livro e faz matéria. Ninguém fica assim fazendo trabalho assim, cotidianamente, discutindo cotidianamente a construção da vida. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente não pode cair tipo, no idealismo de achar que tudo que o índio faz é belo e sempre tá o índio, seja o zapatista, todo mundo assim, só porque a gente tem uma certa identificação, a gente se segue mediante as ações daquela pessoa, né? A gente criticou até os próprios, ó, os comunistas, criticando os comunistas, anarquistas. A gente precisa entender assim, que tem algumas tradições que são mais menos desenvolvidas, não estão em equilíbrio com o meio ambiente, não são mais saudáveis, tanto para as pessoas quanto para o ambiente, do que outras. E aí sim chegar e falar, pô, tá bom assim, o homem não desenvolveu isso. Você quer um relativismo absoluto? Não é tipo achar que é belo. É entender que a nossa tá muito mais fundida. Não, entender que ela tem muito mais fundida. A gente terminou as outras. Mas poderiam estar em harmonia. Eu acho que não foi legal. Não sei, mas eu acho que a gente, com certeza, a nossa tá legal. Sinceramente, são uma troca. Bom, a gente consegue curar diversas doenças. Então, são doenças que claro, nós criamos. Mas nós conseguimos curar muitas coisas que, quando a comunidade a gente consegue, começou, tá ligado? Isso, volta uma coisa que a gente conversou no começo, que é a questão da tecnologia da Ananda. Eu vou ver de outro propósito. Vou pegar uma coisa bem radical, eu sou completamente falsa. Mas vou pegar assim, para vocês entenderem. Vou colocar uma população na África, onde há castração feminina. É uma coisa que você é de onda. Alguns grupos tribais fazem isso. Vão lá, corta a mulher. É só o exame do. Aquele grupo lá, alguns outros grupos tribais. Tradicional, né? É, tradicional. Óbvio que eu vou chegar lá e se perguntarem, eu vou posicionar totalmente contra isso. Certo? Vou posicionar. Eu posso, inclusive, chegar lá, se a pessoa for ser vítima da ação. Quiser ser resgatada, tem até o direito de chegar e não deixar que isso aconteça. Mas eu não posso chegar lá e falar, não façam isso. Isso é totalmente errado desse jeito, porque se eu fizer isso, o que vai acontecer é que eu vou estar interferindo em tradições, uma rede de tradições, e lá na ponta eu vou ter consequências que eu não consigo nem imaginar. Exato. Por quê? Porque a nomenclatura milenar é ainda mais ainda. Você fala, não faz isso, aí é que vão ficar mais reacionários ainda. Se ficar, aí no caso, a reação fica mais forte. Você não reage mais. Agora, o que eu posso devo fazer é ouvir a mulher que é vítima daquilo. Aí eu tenho que dar voz para ela. É o que ele está falando, hein, dos apatistas. Né? A menina falou, essa que é a questão. Assim. E a partir desse diálogo, aí inicia a transformação. Você chega na Síria, né, para os islâmicos e falar que é errado o que eles fazem com a mulher, eles vão resistir mais ainda. Aconteceu, por exemplo, pegando isso daí, que tem movimentos de mulheres que passaram por isso, verdade, defendendo essa ação. E aí, cara, eu vou ficar um cara idiota. Entendeu? Agora, se a coisa for bem feita... Exatamente. Eu discuti uma muçulmana síria, há uns dias atrás, ele acompanhou. E tocando nesse assunto, da cassação, da mulher... Ela disse que esse negócio de defender a mulher, de direito da mulher, é uma coisa ocidental, nojenta, que a mulher lá aceita isso, que é a valorização da mulher islâmica, e disse que está tudo errado, que eles iam resistir mais certeza, ainda. Mas com certeza, tem a voz islâmica naquela cultura que é contra isso. Você tem que garantir essa voz, se você concorda, a tua função é fazer com que aquela voz saia dali. Se ela não consegue liberar, vai liberar fora. Aí o que acontece? Você conversou de dialética até agora, né? Que é aquela questão assim, meu, uma ação, uma reação, simples. Se você intervir ali no forte, eles vão reagir. Agora eu não posso, não sou nome da verdade, porque limite, eu sei muito bem, fiz um limite. O que está ali é parte do patriarcalismo que tem universidade também. Como o operário que defende o trabalho assalariado. Não é? Ou você pensar, por exemplo, como aconteceu, a igreja fez aqui no Nordeste brasileiro, que a mina, o pai estuprou a mina, certo? Ela faz um aborto, você está condenando o médico que a mina e você que o pai, que avó, que estuprou. Ah, nossa sociedade tem todas essas coisas. Então a gente tem que estar alerta a isso daí, entendeu? Até porque se a gente pensa assim, a gente quer uma sociedade diferente, uma transformação radical, a transformação radical, ela só vem com diálogo radical. Não adianta, meu. Isso aí tem a certeza. Assim, não hierárquico, né? Horizontal entre as partes. Óbvio que quem é horizontal é o nosso inimigo natural. E o cara que está ali, sendo o poder do alto, esse aí, não tem nem como romantizar ele, cara, porque tá correndo, na minha opinião, do Greenpeace, é vir com a lógica, vir com a lógica de cima. Foi isso, entendeu? Muitas vezes tratar a ponta da iceberg como a raiz da questão, né? Eu acho que vai, por exemplo, no caso dessa situação aí da Assembleia, né, nessa questão de gênero que culminou nessa Assembleia, eu acho que a mudança, o que eles passaram no filme, foi que assim, olha, a gente, primeira coisa, nós não somos perfeitos, temos um monte de problema. Segunda coisa, como é que a gente procura resolver os nossos problemas no ambiente horizontal e democrático? Então, eu acho que a questão é muito mais do que você, né, ficar querendo enfiar o ismo ali na ponta do iceberg, né, que no caso ali a questão islâmica, deve ter muito mais coisa na raiz da questão, e que dentre essas outras coisas, você também vai fazer essa outra discussão, né? Porque se o EZBN não fizesse essa discussão, de repente essa mina nem ia refletir, caralho. Não é porque meu pai me trocou por uma vaca que eu tenho obrigação de aceitar. Tem um filme muito legal, chamado O Oposto. Sim, O Oposto. É, acho que é O Oposto. O Oposto. Diz que é iraniano, mas é uma comunidade islâmica em algum lugar assim, que as mulheres tinham que pegar água. Ah, O Poço? O Poço. Ah, tá. As mulheres tinham que pegar água. Aí uma menina, ela tá grávida, pega água. E ela é de criança. A comunidade faz uma assembleia e as mulheres fazem greve de sexo. Greve de sexo, assisti esse filme. É demais, cara. Ela fala, não, a gente não vai mais transar com vocês. É proibido vocês não, então. Quando vocês homens não forem lá buscar água. Buscar água. Aí ela vai buscar água, que é proibido pela lei islâmica. Aí a mulher fala assim, quem produziu essa lei islâmica? Foi Maomé ou mulher de Maomé? Sim. Nossa, porque, tem isso? Ela questiona, assim, porque com certeza não foi lá. Gostei. É uma muçulmana liberal. Gostei disso aí. Ela fala assim, com certeza não foi lá. Uma muçulmana liberal falou isso, que era estudar. Assim, com certeza não foi lá. Ela chega e fala, com certeza não foi lá. Aí tem um sheik lá, que ele é um profundo. Conhecedor do Corão. Ele vai pesquisar e descobre que aquilo está na Xúria e não tem no Corão. Isso. Tá, ele falou que a Xúria é uma lei. A Xúria que não tem nada a ver com a religião, é política. Meu, então eles formam completamente a comunidade. Aí eles fazem essa pergunta. Como que nunca ensinaram isso pra se gente? Se tu for sunita, tu vai no fogo. Não, mas é interessantíssimo, porque todo mundo, homens e mulheres, sempre falam assim, pô, mas como é que nunca ensinaram isso pra gente? Pô, eu sou um muçulmano crente e eu não tava seguindo uma coisa que não tava no Alcorão, sabe? Aí por que vocês chegaram pro Sheik? Por que você só ensinou isso agora? Aí o cara fala, porque eu tinha medo. Aí o cara fala, porque os homens eram os comerciantes, pagavam o salário do cara. Meu, o cara consegue no filme mostrar como funciona qualquer sociedade, porque toda sociedade é isso, né?